Pra mim, saia rodada se eu fosse você. Pra me curtir, oferecer pra meus familiares aí no sítio bar, meus filhos, meu genro, minha nora. Tenha um ótimo domingo. Se você tentaria entender o porquê dessa distância que surgiu entre eu e você, não seria assim do jeito que foi pra mim. Eu queria ouvir a música de Mala Sem Alça. Essa mala sou eu, só faço. Mala Sem Alça, volume 13. Eu vou embora tão depressa, tipo noiva em fuga. E eu entendo por quê. Fico com medo de parar pra pensar em querer voltar, se arrepender. Ficaram coisas espalhadas e esquecidas, tocadas por todo lugar. Mas uma delas acho até que vale a pena você voltar pra buscar. Uma mala bagunçada, sem alça e sem rodinha, jogada no tapete entre a sala e a cozinha. Sem distância, paciência pra juntar. Eu que cê faz, eu só liguei pra te falar. esta mala sou eu. Eu que tive o seu amor e a sua vida e não enxerguei. Será que tem um conserto? Será que tem jeito? Vê direito, pense em tudo que a gente viveu. Eu sei que errei, me arrependo, mas me leva. Essa mala sou eu. E essa mala sou eu. Eu que tive o seu amor e a sua vida e não cheguei. Será que tem um conserto? Será que tem jeito? Vê direito, pense em tudo que a gente viveu. Me arrependo, mas me leva. Essa mala sou eu. Uma mala bagunçada, sem alça e sem rodinha, jogada no tapete entre a sala e a cozinha. Sem dispar, sem paciência pra juntar. Eu que cê faz, eu só liguei pra te falar. E essa mala sou eu. Eu que tive o seu amor e a sua vida e não enxerguei. Será que tem um conserto? Será que tem jeito? Vê direito, pense em tudo que a gente viveu. Eu sei que errei, me arrependo, mas me leva. Essa mala sou eu. Essa mala sou eu. Eu que tive o seu amor e a sua vida e não enxerguei. Será que tem um conserto? Será que tem jeito? Ter direito, pense em tudo que a gente viveu. Sei que errei, me arrependo, mas me leva. Essa mala sou eu. Eu sei que errei, mas me leva. Essa mala sou eu. Da Cássia, ofereço para toda a minha família, para Cícera, então em Araporanga, e para você, tenha um bom dia. Você falou que nosso amor não iria se acabar. Agora veja que está tudo acabado. Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar. Agora veja que está tudo acabado. Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar. Acreditar no amor às vezes não se deve. A ingratidão a gente pode esperar. É bem comum oferecer nosso carinho e depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar. É bem comum oferecer nosso carinho e depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar. Ver você indo embora, depois de todas as promessas que me fez. Se dia sentires abandonada, minha casa está fechada, mas eu abro outra vez. Se dia sentires abandonada, minha casa está fechada, mas eu abro outra vez. Você dia me deu felicidade, de você não tenho ódio ou rancor. E os meus olhos que agora estão chorando, estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor. E os meus olhos que agora estão chorando, estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor. Bom dia, meu amigo. Estou de fisadinha aqui da Serra Espanhol. Gostaria de ouvir uma música de Mauro Sem Alça. Pense. Gostaria de oferecer para toda a minha família e minha esposa e todos os ouvintes que ouvem, e o senhor. Pense em todo aquele amor que eu te dei, você me deixou assim, preso nessa dor, indo em direção ao fim. Pensar, me entreguei a você. Queria te fazer um dia entender. Eu só te amei. Queria poder te amar todo dia. Queria te preparar na minha. Ia passar e esse amor morreria ali. Mas aquele amor permanece aqui, aqui dentro de mim. Não. Queria poder te amar todo dia. Queria te preparar na minha. Dia. Queria te preparar a minha vida. Oh, queria poder te amar todo dia. Queria te preparar na minha vida. Queria poder voltar no tempo. Já não temos. Já não temos. Ou pense. Ou pense. Ou pense. Rádio Cidade, Rádio Cidade, a mais popular. Prefeitura Municipal de Salitre, administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neoclides, vice-prefeito Viana Félix. De qualidade, o provedor de internet Citinet Telecom entende. Contrate um plano 80 mega, R$ 74,99. 500 mega, R$ 99,99. 88998514629. Siga arroba Citinet Telecom. Vem pra melhor. Como anda a sua saúde? Com a Deovita, você mantém sua saúde e da sua família em dia. Exames laboratoriais, ultrassonografias, exames de imagem, clínico geral, nutricionista, dentista, ginecologista e vários especialistas para você e mais quatro pessoas da família. Seja um assinante Deovita e tenha acesso a serviços e preços exclusivos. Ligue 0800-280-2133. Ou chame no WhatsApp 981189898. Assine hoje e ganhe até 100% de desconto em um procedimento. Baixe o aplicativo no seu celular e conheça toda a rede de atendimento. Deovita Saúde Inteligente. Rádio Cidade, primeiro lugar em audiência. Estou por cá, 8 horas mais 42 minutos aqui na cidade de Campos Sales. Muito bom dia para você que tá aí ligadão aqui na cidade, né? Deixa eu ver quem é aqui, a Eva da Lagoa dos Paulinos, ouvindo música da Pisadinha do Vaqueiro, abraçando para a sua filha Laís, que tá ouvindo a rádio, valeu, bom dia. Bom dia, Clarice, da Lagoa dos Paulinos, pedindo música do Vitor Fernandes para oferecer para seu esposo Antônio, para sua cunhada Eva, para sua filha Laís e para sua mãe Dora. Pessoal aí da Lagoa, nosso abraço, o nosso bom dia. 8h42, participação do ouvinte. Alô, bom dia. Luiz, era que apareceu o Silvar Vermelho, Luiz. Eu gostaria de ser atendido com a música de Cristiano Neves, Carta no Quintal. Apareço aqui, meus amigos de Alagoinha, Silvar Vermelho. São Francisco, para vocês aí da rádio. Seja um bom dia para vocês. Bom dia, Dona Oliveira, que é Rosineide do Azulão. Eu peço a música de Cristiano Neves, só para me ouvir. Enquanto eu estava nos braços de uma mulher, eu dei o desprezo àquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão, pra aquela que tanto me amava não dei atenção. Uma carta alguém jogou no meu quintal, minha mulher achou. Isso foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade. Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade. A mulher que dizia me amar me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou. O mundo pra mim já desmoronou. Aquela que era minha esposa encontrou o que quis, ao lado de outro é muito feliz. Eu estou pagando por tudo que fiz. Jogou no meu quintal, minha mulher achou. Isso foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade. Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade. A mulher que dizia me amar me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou. O mundo pra mim já desmoronou. Aquela que era minha esposa encontrou o que quis, ao lado de outro é muito feliz. Eu estou pagando por tudo que fiz. Eu estou pagando por tudo que fiz. Eu estou pagando por tudo que fiz. Cidade. Bom dia, aqui é o Antônio do Sítio Memória. Eu gostaria de ouvir Kim Lulinho. O áudio chegou. Oi, Dan, bom dia. Aqui é Jardema de Carmelópolis. Eu gostaria de ouvir a música de Kim Lulinha. Acabou. Bom dia, Rádio Cidade. É Natália do Baixinho do Morro. Eu gostaria de ouvir a música de Kim Lulinha, Combustível do Vaqueiro. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Dan Oliveira, aqui é a Ivanete do Sítio São Gonçalo. Pede a música e Kim Lulinha, qualquer uma, só para curtir mesmo. Teu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança do dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto que a vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre. Do dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. Pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. E eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre. Oliveira, que quem está falando é a Francinha de São Nicolau. Peço uma música para oferecer a meu filho que aniversariou ontem. O nome dele é Girlando. E a música é com Roberto Carlos, Todas Nossas Senhoras. E um ótimo domingo, um ótimo dia, abençoado por Deus. Um bom dia. Nossa Senhora da Paz, me dá sua mão, me acalma, tranquilidade me traz. Uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha. Choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora de Fátima, peço que a alegria venha. Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alarmo. Em meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Senhora dos navegantes, da boa viagem me guia. Tempos, ares, terra e mares, me ampara, me auxilia. Me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia. Minha mãe, Nossa Senhora,

que eu tinha pra dar e do que adiantou. Nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Cena. Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena. E você, morena, me diz que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena. Bom dia, Dona Oliveira, aqui é Maria de Sítio Carneiros, município de Fronteiras. Gostaria de ouvir a música de Mano Walter, Não Vou Parar de Beber, pra oferecer pra todos vocês. Eu quero ver, rapaz! De semana eu fico em casa, esquematizando como vai ser a farra. Entro no WhatsApp e convido as amigas. Abra o paredão, deixa eu chegar aqui. Volto no som do carro, mando Walter pra tocar. Hoje na minha festa só vai ter eu de par. Quero uma mesa grande e muita mulher do meu lado. Hoje alguém me segure. Semana eu fico em casa, esquematizando como vai ser a farra. Entro no WhatsApp e convido as amigas. Prepara o paredão, a festa se garantira. Vamos no som do carro, mano, volta pra tocar. Hoje na minha festa só vai ter um de par. Quero uma mesa grande e muita mulher do meu lado. Hoje alguém me segure, que eu tô desmoronado. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, faça uma simulação sem compromisso. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 15 anos. E o que ainda é melhor, com as menores taxas do mercado. É só aqui na Ágil Assessoria Financeira. Entre em contato 81 98262 0540, repetindo 81 98262 0540. O Papoco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo na segunda do Papoco. Lavadora de roupas 13 quilos semiautomática Sugar por R$ 499 ou 12 de R$ 49,90. Samsung Galaxy A22 de 128 GB por R$ 1.199 ou 10 de R$ 119,90. Roupeiro 10 portas Avelão por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Conjunto Box Queen, mola sem sacadas hortolar por R$ 1.299 ou 12 de R$ 129,90. Segunda no papo com você. Zemir, o melhor está aqui. Alegria e credibilidade, CYH636, Cidade AM, Campos Salles, Ceará. Se você tem um sonho, coloque-o em prática. Ame o que você tem e conquiste o que você quiser. Descubra a verdadeira felicidade aonde estiver. Está no ar Papo da Roça, porque tudo começa aqui. Meio ambiente, agronegócio, sustentabilidade. Com Júlio César e Ana Maria. Vem prosperar! Bom dia, Campos Salles, bom dia, região Caribe Oeste, estamos de volta, né? Voltamos aí, depois aí do mês, praticamente hoje, né, Júlio César, fez o programa, o último programa, acho que foi dia 11 de dezembro, e hoje aqui retornando, né, temos que trabalhar, né, Júlio César, bom dia. É sim, Ana Maria, bom dia, Ana Maria, bom dia, D'Oliveira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, que queira nós... Tirou seu tempinho aí pra nos ouvir. Acho que tava morrendo de saudade já, viu, Ana? É, e Júlio César tava aí mais um diazinho aí, só festejando. Começou aí o ano, foi bem cedo, né? O ano não, não começou o ano, foi no finalzinho do ano, finalzinho, né? E hoje estamos de volta aqui, né? Esperamos que esse ano seja um ano de... cheio de muita paz, alegria e realizações, sucesso, trabalho para todo mundo, né? E saúde, que é o mais importante, né, Júlio? Certeza, Ana. Sempre tendo saúde, a gente busca os demais. Com toda certeza. E então, estamos de volta, né, aqui hoje para fazer companhia a vocês perante esse ano, se Deus quiser, e Deus vai me permitir, sim, que a gente permaneça trazendo informações e também recolhendo informações de vocês, caros ouvintes, para a gente estar aqui todo domingo, né? E trazendo várias pessoas onde a gente possa levar mais informação para vocês, caros ouvintes, e também nós aprender, né, gente? Porque é um programa para a gente, cada dia é um aprendizado, porque cada domingo é um tema diferente e às vezes a gente traz profissional, né? E esse ano, tem aí o ano passado, muitas pessoas e procurado para participar do nosso programa, principalmente a área de direito. Olha aí que coisa boa. Vamos fazer aí uma programação bem legal esse ano e vamos trazer aí vários advogados aí com vários temas onde a gente possa tirar nossas dúvidas, né? Principalmente, Júlio, já algumas pessoas já me cobraram algumas informações aí na parte de aposentadoria, direitos, trabalhistas, né? Então a gente vai trazer aí, como também já tem pessoas interessadas, né, advogados pedindo para participar do nosso programa, para levar informação à população, então a gente vai fazer aí um mês só aí na área de direito, né? E hoje nós vamos falar sobre... Hoje a gente vai falar um pouco, Ana, sobre chuvas, né, chuvas aí que vem nosso Ceará, né, que vai nos ajudar a dar um bom legume também. Pois é. Quando eu cheguei aqui, o Dando estava morrendo de calor, porque a chuva foi todo no mês de dezembro, e no mês de janeiro está diferente, está bem quente mesmo, realmente, à noite está fazendo muito calor, está um pouco assim meio diferente Dani, caros ouvintes, mas segundo a FUNSEM, a gente aí tem um período bem chuvoso, não é isso, Júlio? Sim, sim. Ana, sobre o site da FUNSEM, né, segundo o que eles repassam, né, que o Ceará deve ter chuvas acima da média nos primeiros meses aí de 2023, né? Entre janeiro e mês de março, né, provavelmente, quando ele diz acima da média... É porque a FUNSEM, como todo mundo sabe, que é um órgão, né, que estuda aí toda a parte da meteorologia, que informa, que recebe as informações dos municípios e que repassa aí para todos nós essas informações. E segundo a FUNSEM, quando ela diz acima da média, é porque tem toda uma estatística, né, toda uma média... Sim. A média da FUNSEM é acima de 700, né? E quando ele disse que a média é acima da média, provavelmente aí uns 710 até março, milímetro, mais ou menos. É muita chuva, Júlio César, porque se realmente isso é uma previsão, né? Isso não é real, porque só quem sabe é Deus, mas é uma previsão. E realmente, muitas vezes, esses estudiosos, eles não erram, né? Mas também pode não acertar também, né? e assim, tem ano que não chega a chover 500 milímetros. Ano, né? A gente teve uns períodos aí, 2017, por aí, 2016, choveu muito pouco, abaixo da média, aí uns 400 só. E 3 meses, choveu acima da média. É muito bom, assim, se for uma chuva controlada, né, para nossos agricultores, porque quando se chove demais, se não houver sol, há um descontrole aí na agricultura, né? Isso. A gente vive meio complicado aí, nossos agricultores estão nos ouvindo, devem estar, já sabem, né, que assim, é complicado. Quando chove semanas, meses, sem sol, chove, plantou, choveu demais, a semente ali dentro do solo, ela vai amolecer e não vai chover, não vai nascer, não, né? Vai nascer. E se tiver sol demais, chover e ela nascer, e tiver sol demais, a bichinha vai torrar aí no popular, né? É complicado, mas Deus sabe o que faz e vai dar tudo certo, e esse ano, se Deus quiser, vamos ter uma boa lavoura aí no campo, vamos comer muito feijão, muito milho, se Deus quiser. Só lembro das pamonhas e das canjicas, quando chega esse período. Aí é bom, viu, Ana? Apesar que isso é difícil de fazer, né? Com certeza, é um pouquinho complicado, é meio chatinho, demora muito tempo. É bom só comer. É bom só comer, viu? Mas, Ana, eu tava dando uma olhada, e nessas primeiras chuvas que deu, né, tava, não lembro se era pela FUNSEM, mas umas informações que entre os 182 municípios, né, do estado do Ceará, 34 municípios iriam chover acima da média, né, e Campos Salles estava dentro desses 34 municípios que iria chover acima da média. E esse mês de dezembro choveu bastante, né, aqui sim, na sim, região. Sim. Nós tivemos boas chuvas. Lá na minha comunidade, como a gente tem o pluviômetro, teve uma chuva lá de 40 milímetros. Boa, né? As outras foi menos, 15, 20. Mas foram todas chuvas. Muita chuva. Muita água. Quem aproveitou aí, que cortou a terra na primeira chuva aí, né? E plantou feijão, acho que já tá colhendo feijão verde aí. É que a gente vem chovendo assim, um período desde de outubro, né? Vem chovendo bastante e muita gente já plantou aí. Eu não conheço aí a plantação, pelo menos para minha região não tem. O pessoal lá não gosta de plantar nesse período. Mas muita gente aí tem plantado. E então o pessoal estão se preparando já faz tempo, né? Estão se preparando aí e há uma confusão aí na cabeça dos nossos agricultores, porque o medo deles é essa chuva ter dado aí no mês de outubro, novembro, dezembro, e fazer uma estiagem aí e o inverno ter sido esses meses. Eu já vi gente falando isso, mas não pode, né? Mas assim, a gente tá um pouco... nossa quadra invernosa, o ano, nosso clima tá um pouco assim, bem diferenciado. Então a gente não pode ir acreditar desacreditando, viu? Sim. Mas que o período chuvoso, inverno, período chuvo de plantio no nossa região nordeste, começa aí de janeiro a março, né? Esse é o nosso calendário, esse é o que nós vivemos até hoje, desde todos os nossos antepassados. O período de plantio aqui na nossa região nordeste é esse. Exato, a Natália ia falar justamente isso, né? A nossa estiagem geralmente é de fevereiro a março mesmo, né? Janeiro ali começa, mas pega entre fevereiro e março. Porque a gente muda, né? Tem o sul, o sudeste, vem aí período julho, agosto, né? E o nosso, na região nordeste mesmo, o período é esse de plantio, né? De plantio, de colheita, é esse período aí de janeiro a março. Aí para o milho e o feijão, né? Porque a gente tem outras lavouras que é o ano todo, por exemplo, mas tem que plantar, e o cultivo, aí seus cuidados são o ano todo, por exemplo, a mandioca, né? A mandioca, tem gente aqui na região município de Salitre que planta até o mês de junho, né? E aí ela vai se adaptando aí, como Salitre tem um clima assim meio frio, e ela vai vendo aí, vai se adaptando e vai dando certo. Mas... E existe também a lavoura de irrigação, né, que é o ano todo. Mas aqui para a nossa região, o mais que se planta é milho e feijão. Exato, exatamente. Eles têm aí um período de 90 a 120 dias para se colher, né? O milho, o feijão há uns 90 dias e o milho... A gente comeu um milhozinho verde aí uns 90 dias. Mas aí, para a colheita, quem diz é o agricultor, né? Principalmente esse ano, tinha comunidade com o mês de outubro, tinha gente dizendo que estava com milho na roça, chovendo. Guardou milho na roça. O pessoal aqui da comunidade se ficava ao canto, eu fiquei abismada. Vendido, né? E esse ano eu vi várias pessoas comentando que ainda em setembro estava ainda quebrando milho, fazendo todo o processo ainda, vacinação, e perderam bastante. Então esse ano, né, vamos ficar aí atentos, provavelmente o inverno será um pouco mais cedo e a gente não sabe ainda, né, mas as previsões aí dos meios tecnológicos, estudos que vai continuar esse período chuvoso pelo ano todo, né? A gente não sabe, quem sabe é Deus, mas é bom a gente ficar um pouco atento. Ana, de acordo com o Luiz Carlos Altero, né, que é da FUCEM, ele fala que a previsão era de que o período de outubro até agora fosse de chuvas abaixo da média, né? Mas a partir de 20 de dezembro as chuvas devem começar a se firmar. Vamos ter janeiro chuvoso, fevereiro abaixo da média, e depois março acima da... depois março e maio com bastante chuva, né? Então, entre ali o meu termo, né? Na média, acima da média. É um bom período para isso, planejar isso, controlar aí no plantio, né? Vai chover janeiro hoje, praticamente dia 8, né, de janeiro, iniciando o mês. E as chuvas foram poucas, mas teve sim chuva, né, e vamos esperar aí. Fevereiro, como sempre, Geralmente o mês de fevereiro dá uma trégua na chuva, mas a chuva é abaixo da média quando não é chover muito, viu, gente? Quando é algo que não é tão esperado, quando chove acima da média é porque chove a mais do que o esperado, e quando chove abaixo da média é que as chuvas são mais leves. Exatamente. É mais ou menos assim, né, Júlio, no popular. E nesse período a chover a 10, vai chover mais ou menos de janeiro a maio e março, praticamente acima da média da estatística dos outros anos. 710 milímetros, muita água, mas isso também, isso não quer dizer que seja em nossa região, né? Não, em toda a região. Não quer dizer que é em Campos Sales, não quer dizer que é em Salitre, né? Isso, o estado do Ceará é muito amplo. Temos 184 cidades e umas pode chover mais e outras pode chover menos. Isso é bom a gente relatar, porque vai que, vamos dizer, que está esperando essa chuva, os meninos da rádio falaram e não houve toda essa chuva, né? No finalzinho, né? Vamos comprometer aqui, Júlio, com nossos ouvintes, que lá para maio a gente vai estar aqui dizendo, fazendo esse relato, viu? Para vocês, qual foi a média da chuva, esse choveu que a gente relatou, com as cidades que chegaram perto, que ultrapassou, porque isso também pode ultrapassar, hein? Exato. Se no sul do Ceará, como estava informando no site, né, passando as informações, como disse, né, que o período de chuva seria, né, um pouco acima da média, né? Se foi de acordo com que as informações são repassadas, se é possível, porque assim, eles dão dados estatísticos mais, né, como é a mais preciso, então, né, que são os meios que estudam, né, toda essa questão aí dos meteorologia do estado do Ceará. Então, assim, é eles que chegam mais perto e a gente passa as informações. Exato. Então, a gente promete para vocês, se a gente não fizer isso, cobre, viu? Aí, para ver, e a gente vai ver qual foi a cidade que chegou mais perto, se a gente ultrapassou, se a gente não chegou, como é que foi. E a gente, durante o nosso programa, a gente vai comentando, né? E trazer especialista também, né, na área, porque nós somos leigos, nós só estamos repassando. Sim, Ana, com certeza. É? Ana, falando em cimento, variações, tem alguma informação para passar ao público? Como hoje nós estamos trazendo esse tema, quadra invernosa, né, no período, é onde está todo mundo à flor da pele, querendo plantar, né, esperando aí a chuva, já querendo plantar. E sim, aqui no estado do Ceará existe, né, um programa do governo do estado, é um programa Hora de Plantar, né? Hora de Plantar é um programa que todo mundo sabe, a maioria das pessoas que são beneficiadas do programa são para pessoas de baixa renda, que são agricultores familiares, enquadrados aí no grupo, né, da DAP, que recebe essa semente do governo do estado. Aí a semente, principalmente do milho, né? Milho, tem o sorgo, temos duas variedades, né, de milho, temos o milho híbrido e o variedade, né? E outros tipos de plantas, temos também, temos a palma, o caju, tem plantas nativas também. Mas agora, se esse período agora de janeiro, é mais a questão do milho, né? Mas eu não vi, Júlio César, nem falando em feijão esse ano, parece que não tem feijão. Não sei. Não, Ana, eu tô dando uma olhadinha aqui, ó. E fala sobre a questão do milho híbrido, né? Milho variedade, sorgo, sorgo forrageiro, né? E pronto, aí cajueiro e a sabiá. Pronto, então assim, eu creio que seja essas sementes que o governo está distribuindo, né, para pessoas, para os agricultores que se enquadrem nesse programa, que também não é para todo mundo, tem todo um critério, né, Júlio? Cara, também vocês são sabedores disso, tem que fazer uma demanda um ano anterior para esse período de janeiro, você ir lá e receber, às vezes não, você faz uma solicitação, às vezes vem menos, né, e esse ano, aqui no município de Campos Sales, que onde fica responsável é a EMATES, como programa do governo do estado, a EMATES, que é um órgão governamental, em parceria com os municípios, principalmente com a Secretaria de Agricultura. E aqui em Campos Sales, Durante a semana eu entrei em contato com o responsável pela EMATES, falei com o seu Vicente, e ele falou que a semente do município de Campos Sales vai começar a ser entregue amanhã. Isso, né? Amanhã, inclusive, a gente tem um calendário aqui, eu creio que já esse calendário já esteja sendo divulgado, já está aí nas comunidades, nas associações, os líderes comunitários, com certeza já tem divulgado aí para as famílias. E a gente tem esse calendário. Júlio, você poderia falar aí quais são as comunidades, o distrito, né? Campos Sales é por distrito. E segundo as informações da EMATES, assentamento Acaçu, dia 13, distrito de Carmelópolis, e dia 16, sede rural. Todas as outras comunidades que não fazem parte do distrito e dos assentamentos, então esses aí vão para o dia 16, né? Exatamente, Ana. E aí eles podem estar comparecendo, né, a partir do horário das 7 às 16, né? Das 7 da manhã às 4 da tarde. Tem algum documento que tem sido indicado para levar? Geralmente documentos pessoais, um dois CPF, né? Só os documentos pessoais. Esse calendário que vem no município de Campos Sales e Salitre, a gente não tem informação de certeza relacionada ao calendário da semente, então a gente não vai divulgar, mas vocês aí que moram no município de Salitre, procure a EMATES, a Secretaria de Agricultura do município, que com certeza a partir de amanhã até ontem, né, já tem sido de as informações que eu tive de contato pela EMATES. E para Salitre, não, já tinha discutido o calendário, mas ainda não tinha calendário em mão. Estava discutido, mas ainda não tinha respeito de calendário, então não poderíamos repassar essas informações. Então, como eu não tenho, não vou falar que não são informações precisas, mas com certeza as minhas informações é que Salitre começará sexta-feira. Então aí vocês procuram a secretaria, as pessoas responsáveis e obtenham mais informação. E só lembrando que Campos Sales, né, como é o nome da escola de Campos Sales, as informações que estão aqui no mesmo local de Campos Sales. Então todo mundo já sabe o que é esperado, Júlio César. Esse momento aí é esperado por todos os agricultores e agricultoras, porque assim, é algo que é bem-vindo, né? É uma semente que aí é vindo pelo governo do estado para as pessoas que se enquadram no programa e que é uma semente selecionada, uma semente um pouco cara, e onde o governo do estado repassa para nós agricultores e eles só vão pagar a metade. Quem é que não quer? Uma semente selecionada, uma semente boa. E todos os agricultores, muitas vezes, né, muita gente, como eu trabalhei próximo a esses órgãos e até na Secretaria da Agricultura, tem ano que chegava muito atrasada essa semente. E isso, ultimamente, nos últimos anos, está chegando um pouco cedo, viu? E está dando certo aí o pessoal plantar. Porque, viu, quando a gente fala em semente, semente selecionada, do estado, e a gente fala de agricultura, a gente pensando que a nossos agricultores, que a gente deu aquela cultura de guardar a semente selecionada para plantar no município, né? Então, muito só espera por esse semente. Por isso que muitas vezes, se tardiu, quando Exato, Ana. Eu lembro que lá em casa tinha também nós tínhamos um menino Márcio, que não existia esse menino Márcio. Pode ser de outro nome, eu nunca fui estudar não, viu? Mas aí eu sei, mas eu vou falar aqui. Assim. Um menino Márcio que plantava para fazer a pomona, porque ele era muito macio, dava uma pomona muito. Pouco a gente dava vários pomonas, né? E tinha um milho branco, que ele era, não era muito saboroso, mas também fazia pomona, pomona branca, então a gente dava festa. E tinha um milho de pipoca, gente, a gente fazia pipoca. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó, e lá tinha umas três quem é descendente deve saber aí, né? Umas pedras com a panelona de barro. E sabe quanto é que fazia a pipoca em vez do óleo com cinza? Nós não somos nenhuma. Dona Ligeira, foi engraçado. Eu estava pensando hoje com meu irmão pra mim, eu tinha um cheiro assim muito forte, eu tinha cheiro de gado. E eu pensando, meu Deus, ainda não era criança, porque meu pai sempre foi vaqueiro, eu vivia na fazenda, igualmente quando a boiada aí, a família ia atrás. E a gente tomava água do açúcar, com gosto, xixi, nós nunca fomos doentes, hoje é todo mundo doente. E eu não pensando isso quando eu passei no caldeirão, assim, com segundo forma do tipo. E veio essa lembrança na minha mente, assim, quando eu era criança, eu tomava água assim. E aí, Dona, você deu risada, eu acho que você lembrou de alguma coisa. Bom dia, Ana, bom dia, Júlio. É, todo mundo bronzeado, só eu branco. Não, eu não fui pra praia, mas o que foi, viu? Pois é, você falou na questão de fazer a pipoca com cinza, né? E eu lembrei que eu estava vendo outro dia aqui no pai, o senhor fazendo com areia grossa. Não é que o milho explodiu? Milho quente lá, eu lembro que era minha mãe que ia fazer, juntava todas as meninadas lá, os primos, os sobrinhos. E ela ia fazer, botar um fogão lá na frente, lá no chão, era no chão, lá na sala da casa da minha avó, da casa da minha vida. E botava o milho lá dentro, assim, e ela tava se tocando, mas ela tava com ele. E depois aquele que me estourava, reparava, e já no filão com a cadeira, e tinha como ele estava. Eu lembro, você falou de beber água do barreiro, a gente foi todo mundo criado tomando água de barreiro, viu? Verdade, viu? Água de barreiro, né? Água bem branquinha, a gente, água tá branquinha, tá bom, mas metade lama, né? Mas era muito pois branquinha. Pois é, e hoje a gente não consegue tomar uma água barrenta. O que é isso, hein? Esses dias eu fui aí, viajei aí um dia, sabe? E lá em São Paulo, se toma água da torneira. Eu não conseguia tomar água da torneira, então. Não conseguia. Eu pegava a água, colocava na garrafinha, botava na geladeira, só pra me saber que era da garrafa. Quando eu lembrava, eu disse, eu vou morrer aqui, porque eu tomo 2 litros de água por dia, e lá, acho que se eu tomasse um copo, eu tomava muito. Eu fiquei assim, por mais que a gente sabe que a água tem várias transformações, é água potável, mas é diferente. É, aqui é Barbalha, né? Aqui no Crato, eu uso muito também a questão de água da torneira, né? É. Pra nós aqui é uma coisa de outro planeta. Água da torneira aqui, a gente não faz nem comida. É. Eu vivia, eu ficava rindo, sabe? No Ceará a gente não faz nem comida. E aí o povo, que tem gente paulista também, que pensa que nós vivemos na seca, né? Não tem nem água. Gente, na raiz não usa água da torneira lá no Ceará nem fazer comida. Aqui a gente usa o quê? A gente usa 3 águas, né? Água da KGS, que é para despesa de casa e banho. Aí você compra a água dos carro-pipa, que a gente chama água de paturi, que paturi é o patrono de beber água aqui, né? Nem que não seja, né? Nem que não seja o paturi, mas vem lá do Pernambuco, né? De Serra Branca. Serra Branca. E água mineral para beber. Então, são 3 águas, né? Aí quando você vê, falar em beber água da torneira, com aquele gostinho de cloro, eu vou dizer uma coisa. Assim, pra nós, é, de Campos Salles, é muito estranho. Quando eu tô no prédio, eu ainda dei da torneira, porque tem aquela coisa, né, da fonte e tudo, né, então a gente sabe que é água mineral, será que a gente pode ter uma terra ali que tem muita fonte mineral, né, que a gente tem para café, tem umas empresas que fabricam, em geral. Mas, já em Juazeiro, eu não consigo ir água da torneira, porque tem água mineral. E aqui, eu não tenho nem jeito. A água da torneira parece uma coisa estranha, tá, gente? Pro nosso... Quer dizer, para a nossa cultura aqui de Campos Salles. É, para o nosso dia a dia, que a gente não tem essa adaptação, né? Eu já sofri muito. Essa não foi a primeira vez que eu saí para essa região aí, mas a primeira vez que eu fui, eu realmente não conseguia tomar de jeito nenhum. Eu fui a trabalho e não consegui de forma alguma tomar água. Pois é, Ana Maria. Você falou em água, eu lembrei, né? Quando eu trabalhava de agricultura, geralmente mexia com agricultura irrigada, e a gente estava lá trabalhando, né, era uma balsa, um motor a diesel, né, e a tubulação. Você, geralmente você molhava uma área e mudava a tubulação para outra parte, e tomava água no açude mesmo lá, né? Entrava lá com água até depois do joelho e tal, com a mão mesmo tomava. E nunca morri, nem sequer gritava, né? Aí hoje eu fico pensando, será que eu conseguir de novo tomar água? Eu acho que não, viu? Eu acho que eu não conseguiria, viu? Passaria o dia com sede, né? Mas é o meio que você vive, né? É sim, viu, é interessante, acho que os costumes, né? Antigamente vai fazendo uma mudança toda, e a gente... Acho que é a evolução do tempo, né? Antigamente, a gente ia pedir a questão de água do pote, é raro, né? Eu pedi essa questão. Todas as dúvidas dos ouvintes. E daqui a pouquinho nós vamos estar aqui no ar com a gente, ali. Já está aqui. Entra... entrar em contato, né, do seu Vicente, e a gente vai tirar algumas dúvidas, né, principalmente em salitre. Para falar de informação, que para o nosso ouvinte nada melhor do que uma pessoa que trabalha na Emapec, né? É, amanhã, como a gente já falou, que está no lugar de São Cristóvão, e está ali para a gente estar atrás de mais informações. E ele vai entrar aqui no ar com a gente daqui a pouquinho. Da conexão aqui para poder falar com o Sinto ao vivo, né? Para passar mais informações aos nossos ouvintes aí sobre a entrega das sementes. É, como a gente tem falado, né? Esperado aí por todos os agricultores nesse período aí, principalmente no mês de janeiro, todos os nossos agricultores aí da nossa região, municipal de São Carlos, Araripe, né? E, assim, eu acho que é o estado do Ceará, né? Segundo as informações, são mais de 150 mil agricultores que vão receber essa semente aí do governo do estado, né? É um programa aí do governo do estado. Que coisa boa, o estado ter feito, ter acertado na logística, né? Na entrega, de estar entregando no tempo, praticamente assim, quase um tempo certo, né? Né, que é também nesse período já, quando a gente fala, né, é chuvoso e tudo, já começa a fazer as entregas logo agora. Que coisa boa, né? É um avanço que a gente vê do estado. Isso, Júlio, é uma cobrança dos órgãos, né, de que trabalha sindicato, as secretarias. Tem cobrado muito do governo do estado nas reuniões quando eu participava do evento. Então, aqui no ar, ligando pra gente aqui, né, o Vicente da Emapec. Bom dia, Vicente. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Vicente, como a gente já iniciou aqui no nosso programa, falando da quadra Invernosa, eu acho que você estava nos ouvindo, não é isso? Com certeza. Eu cheguei aqui no Cinto agora há pouco tempo, né? E de praça todos os domingos. Aí eu fico aqui com a minha família, um instituto que eu comprei a parte de lançar aqui do mundo, que faz todos os domingos eu acho que. Passou aqui, tá com minha família, com meus netos todos, né? E a gente recebia por aqui. Aí é bastante qualidade, áudio, né? Que bom saber que você está ouvindo o nosso programa. E aí, nada melhor do que um especialista de algo que nós chamamos de certo. Pois é, aí, amigo. Nós estamos aqui, para conversar um pouco com você aqui, né? Me sugeriu que eu fosse programar hoje. Mas aí que está, todo domingo eu tenho esse compromisso aqui com meu filho aqui, para a gente assistir. Mas aí eu vi no rádio e digo, não, vou ligar para ela aqui para a gente bater um papo de uma receita, né, Débora? Pronto. Semana, como é que vai ser a programação em relação à distribuição de cimento, né, de hora de plantar nos dois municípios, tá? Em São Paulo e em Paulista. É isso, é a matéria que aqui fica responsável pelos dois municípios. E, Vicente, a gente teve aqui acesso ao calendário do município de São Carlos e começa amanhã, né? E você poderia dar mais uma palhinha, falar com mais sobre em relação ao município de São Carlos? Bom, eu vou falar um pouco sobre o município de São Carlos, depois a gente passa para o município de São Carlos. Pronto, ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer aí pelo espaço, né? Dar um bom dia a todos os ouvintes, os programas, né? E dizer que amanhã nós iremos iniciar a distribuição do programa de plantar 36 anos, já com 36 anos de existência desse programa. E nós vamos começar amanhã pelo distrito de Quixaria, né, que a gente está pedindo, né, que é o pessoal que está de Quixaria e as comunidades da habitação que pertence ao distrito, né? E ao chegar na Emapec, eu fico em fila, porque amanhã cedo eu estou distribuindo mais prêmios, né? E esse atendimento vai ser da prioridade às pessoas que moram no distrito de Quixaria. Alguém que não for do distrito vai perder tempo, porque a prioridade é dessa pessoa só. Porque Quixaria é um distrito muito distante, né? E a gente achou também gente colocar o calendário começando com o Chicharinho, fechando de segunda-feira, e saindo de quinto instante, a gente fechou nisso na situação de transporte, só que vem pra feira e aproveita, né? E vem receber a sua comida, né? De antemão, é o seguinte, nós fizemos, sabe, com o capitão, como falamos, nós fizemos com os parceiros, a Secretaria de Agricultura do município, queremos agradecer a Dona José pelo apoio, né? Ela tem nos dado nos programas, trazendo pessoas para ajudar a gente na distribuição, na questão da logística do armazém. Então a gente tem quatro trabalhadores rurais também, que são muito fortes também, que ajuda muito, colabora muito nos trabalhos com a gente. Só a Nacé não tem forma para poder fazer todo o trabalho, porque além da parte de indicação, ainda pede pessoas para ficar no armazém, né, para poder fazer a sua entrega, tá certo? E todo parceiro nosso, ele tem nos ajudado muito, colaborado muito, né? Que bom, Vicente, que a gente tem essa parceria de muito, que é um fato, que todo mundo trabalhando junto pelo mesmo objetivo. E os demais dias, terça-feira, a minha também tem que fechar eu, terça-feira e os demais dias. Aí pega um calendário, não tá assim, que eu sou feliz assim, mas pega um calendário, uma programação de segunda a sexta-feira, e vamos concluir esse calendário na outra semana, que vai ser hoje, amanhã, dia 5, se não me engano, amanhã 4 é... Amanhã é a morte. Se não me engano, fechamento dia 12. É, isso, a gente tá com calendário aqui, não, pra gente até falar. Dia 12 é a sede do município, né? Então, a gente fica por último, né? Porque tem pessoas que moram aqui na cidade próxima, não que moram na cidade, mas moram próximo às localidades, isso aí vai facilitar muito o deslocamento deles, né? Dessas pessoas, para a gente pegar uma coisa, eu me comprometo com todos os agricultores, com as comunidades, que o cimento não vai faltar, nós fizemos uma estratégia, nós discutimos em reunião. Pela quantidade de cimento que o município vai receber, nós fizemos a divisão também da quantidade de agricultores que tem cadastrado no programa, nós fizemos essa divisão. E eu tenho certeza que no primeiro dia que vai acontecer, nós vamos até o último dia de distribuição sem faltar cimento, sem correr aquele risco de o agricultor chegar no último dia no seu cimento para plantar. Então, que bom, Vicente, agricultores ficar com cimento, porque assim, o medo é tão grande de ficar com cimento que eles saem um dia com os condomínios. Então a gente já pegou que fala isso, a gente já vai repetir assim, cada agricultor vai no seu dia, veja o calendário, vai no seu dia que você está instalado, porque se o cimento está lá, não vai sair de lá. Então é uma festa, né, isso aí é falando que foi feito, todo um logístico, e que todos os agricultores que vão, que estão credenciados, cadastrados para receber o cimento, não vai ficar no cimento, todos vão receber, porque tem todo um cuidado e uma responsabilidade perante esse problema. É isso? Com certeza, isso aí nós garantimos, a própria tranquilidade do agricultor, porque geralmente, no primeiro dia do mês, todo mundo quer receber esse cimento, né? E a gente não tem condições de entregar cimento a todos no mesmo dia. Então, por isso que a gente elabora esse calendário, faz a divulgação através das casas, através da mídia, de grupo, essas coisas. Então, a gente pode tranquilizar a saúde dos agricultores que não se estressa, sabe aguardar com sangria, com pressa, e a cimento, com certeza, está guardada, assim, bem saber se o problema é de tentar, se tem seu trabalho, pode ficar tranquilo que a cimento está guardada lá na hora que ele vem pegar, obedecendo esse calendário que a gente quer fazer a partir da manhã. Vicente, essas informações, o calendário é diferente, mas essas informações, elas são válidas para o município de Caribe também? Na ação de atendimento, vai dar para todo mundo? Isso fecha com a pistola, aí depois a gente fala... Pronto, ótimo. Então, são fatos que nós estamos no calendário, a partir da manhã, né? E nós já montamos toda a logística, nós vamos... lá montando todas as sabendo das pessoas que amanhã vai trabalhar na parte da computação, que é geração de boleto, né, para poder. O agricultor tem que levar documentos, né, se é a identidade, para poder dar uma conferida lá no seu trabalho, às vezes está faltando algum documento, alguma coisa, e a gente faz essa complementação. É importante que esse documento, posteriormente, o agricultor vai precisar para um sujeitadorinho, e é bom ter toda a cidade, né, no cadastro, para poder, quando chegar no universo, chegar lá no mundo, ter que voltar, porque está faltando isso, está faltando isso, né? A gente pede ao agricultor que leve o documento, né? Então, pode dizer que no cadastro, a maioria dos agricultores são soldados, né? E aí a pessoa vem me pergunta, rapaz, eu tenho que tirar meu senhor, mas esse ano eu posso mandar minha esposa tirar? Ela pode, ela pode. Nós não aceitamos a pessoa que leva só aqui, se eu tivesse pessoa de conhecido, cada um, se responsabiliza, né, e tirar sua semente, porque no ato da distribuição do boletim de movimento, a pessoa vai ter que assinar. E esse documento vai servir muito, futuramente, para um, sei lá, para um programa, sei lá, uma aposentadoria, qualquer coisa que o MS vem, você tem sempre esse documento. E é justo você ter esse documento que constar na sua assinatura, e não a assinatura dessa pessoa. Com certeza. Então, me fizeram uma pergunta ontem, e eu não soube responder, que a data desse agricultor que vai vencido, venceu agora recentemente, ele vai poder tirar semente? Não, pode, vou poder, pode. Muita gente, às vezes, faz uma data vencida, diz, ah, minha data vencida, eu não vou poder tirar semente. Sim, não tem nada a ver com isso. Então, a gente pode tranquilizar essa pessoa, que não é de receber a semente porque a data está atrasada, está expirada, viu? Isso aí a gente pode tranquilizar. A gente examina todo o cadastro, tá certo? Apesar que você é sabedora de que a data ela deixou de existir, né? Ela foi extinta, né? E agora nós estamos trabalhando a questão do CAP, né? Que é o cadastro de agressão material, que é o que está valendo agora o sistema do Ministério, viu? Não, é só amanhã eu estou pedindo, né? Agradecer ao parceiro, ao José, agradecer aí ao Rivaldo também, Rivaldo que faz representante da gente baixo comunitário, a gente tem dado também uma força muito grande, né? O sindicato dos trabalhadores rurais, o professor de família, outras pessoas ligadas ao sindicato, né? Então nós temos todo esse suporte, né? Baixo dos nossos parceiros. E nesse momento a gente queria agradecer a todos, né? Que eu desejo um bom domingo, né? E com certeza. E que o ano de 2023 seja um ano de muitas chuvas, um inverno bom, para que a gente tenha uma boa safra, uma boa colheita, né? Principalmente nessas áreas, né, de são plantadas em milho, né? Mas eu queria também, né, aquela impressão também, por exemplo, a cidade do seguinte, e a gente recebeu aqui pelo menos tudo que está. Pois é, Vicente, o problema é que nosso programa está chegando quase ao fim, viu? Vamos correr aqui para nós levar todas as informações ao nosso vizinho. Pronto, é só dizer que o São Paulo recebeu 54 mil toneladas de cimento. 54 mil toneladas de cimento. Vai distribuir pelo curso do Ministério da Rio Agricultores, então realmente representa muito para o município. Tá? E essa cimento talvez de milho, milho todo e fora, milho todo, milho variedade diminuída. A gente vai tentar feijão verde, não vem, feijão está com bote, vem, que não vem para cimento, que a gente se dá para o Estado encontrar. É pessoa que é adentrada para poder comprar essa comida, viu? Só salitre, falei um pouco de salitre, assim, bem rápido, né? Nosso programa está chegando aqui, suspeito, que você já ligou no final do nosso programa. Eu queria também dar um bom dia a todos os parceiros do Salindre, a Luzinete, a Secretaria da Agricultura, que foi um dado que foi muito grande, que foi muito grande também, e os o sindicato trabalhador rural, a Federação de Entidades, a Lúdicos, né? O MBO também tem dado um suporte muito grande lá para mim trazer. E a gente gostaria de agradecer essa parceria também, viu? Falei a distribuição, nós vamos começar a fazer a distribuição de terça-feira. Eu estava montado falando, até que eu não tenho esse calendário, porque o cara vai passar para mim e eu não tenho esse calendário. Mas eu só digo para você que esse calendário ele vai estender uns 6 ou 7 dias em palito de Ronin. Começamos na terça-feira e o palito vai ser diferente um pouco. Nós, em vez de pessoal vir para a sede do município, nós estamos se deslocando da sede do município para a comunidade. Então, o primeiro dia de distribuição será lá no Sítio Olibaga, distrito de Palitre, na terça-feira. Então, nós, a secretária dos imóveis, transporte, para levar o pessoal, para poder fazer a visitação, caminhões, conduzindo as cimento, né? Então, nós vamos fazer diferente da distribuição dos outros anos, né? Que todo mundo se deslocava para a festa. E esse ano vai ser o contrário. Nós achamos que também colocar essa cimento em vez de agricultor, não adianta, vai achar um encontro que o agricultor tiver facilitar esse deslocamento. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se deslocar, a questão do transporte, né? Até mesmo com o pessoal aí da TRE, no SIS, o pessoal fica com medo, fica assustado, né? E a gente vai se desloca. Mas existe um calendário com uma marca, eu não tenho medo, mas com todos os dias vivendo as localidades. E o pessoal aguarda. Com exceção da sete municípios de Salitre, que a cimento será entregue na própria sede. O restante das localidades serão entregues nas suas devidas localidades. Muito bem, gente, que esse trabalho dê certo, né? Que seja entregue nas comunidades, que já era um sonho tá, das regiões anteriores, que essa questão está fazendo diferente. E que vai realmente facilitar aí a vida dos nossos agricultores, porque assim, o município de Salitre é um município muito grande em área, em extensão. A gente tem essa região aqui, como o geral, de mesa, muito distante do município, para se deslocar até o município. Que bom ter pensado isso. E a gente aí parabeniza aí a Inatec e os órgãos competentes, né, por essa distribuição, secretaria e prefeitura do município de Salitre, que deu certo, né, essa distribuição dessa forma desse ano. Olha, isso é uma experiência que nós vamos vivenciar, né, fazendo essa distribuição no campo, né, em vez de ser na sede, né, e a gente vai poder depois fazer uma avaliação. Isso. Vicente, para Salitre ver quantas toneladas. Se foi viável, se não foi. Porque se der tudo certo, nós temos tudo para poder fazer esse trabalho, não só aqui em Salitre, mas também no município de Campos Salles, que nós podemos levar pela comunidade. E no distrito, né, de Campos Salles. Vicente, para Salitre ver quantas toneladas. A Litre recebeu 51 toneladas de milho híbrido e veio também 1.600 de soco forradida. Essa foi o instrumento que estudaram no município, né? Então, no município de Salitre, são 2.900 agricultores cadastrados aqui. Programa e nós fizemos a estratégia, fizemos toda a divisão. A mesma coisa que aconteceu com o São Paulo. Os agricultores não se preocupam com a própria doença do calendário que está sendo divulgado, né, pela rádio, pela mídia e qualquer coisa, e que ficam atentos, né, para poder não ter que se deslocar para o próximo ponto, para a gente chegar até essa comunidade. Pronto, né? Vicente, a gente, infelizmente, né, nosso tempo está se acabando, nós só temos apenas 10 horas, nós temos que encerrar nosso programa. E a gente agradece a você pelas informações, né, por ter ligado no nosso programa. Que muito obrigado. E com certeza que esse amanhã a secretária da agricultura, a programa teste, será aqui na rádio fazendo essa divulgação. E que, como desde o início eu falei aqui com o Júlio César, com o Jesus, que esse calendário é esperado pelos agricultores que estão beneficiados. Com certeza a maioria já está sabendo quais são esses dias que vão receber. E a gente só tem a agradecer a sua participação. Infelizmente, pedir desculpas que o nosso espaço já está. Thank you. Muito obrigado pela sua participação, gente. Eu estou agradecendo a vocês aí da imprensa, né? Agradecer a você e pelo excelente programa que você faz aos domingos, esse trabalho importante de divulgação junto à comunidade, junto às famílias rurais, aos agricultores, né? E isso incentiva nós, cada vez, a cada família, a cada agricultor, né? Procurar assistir ou assistir lá, assim, inovar das coisas boas que você sempre faz e usa, né? Então, queremos agradecer também a nós, todos os nossos parceiros, a Cintra, a Letineto, o Sindicato, o pessoal da representante da comunidade, o MDF, agradecer a Isadora, que tem lá de Poça, que trabalha na festa, também com a pessoa também que a gente dá todo o suporte, uma pessoa que realmente tem dado, resultados, né, nas suas ações, juntamente com a empresa. Eu levo o nome da empresa, levo a camisa da empresa, e isso é muito bom, é importante para a gente. Então, obrigado, Ana, pelo espaço, tá? Desejar um restante do domingo, e feliz para você e aí para a Dona Oliveira, um abraço para o meu amigo aí. Sempre quando tem chuva, a gente... Está esperando você amanhã aqui no programa do Meu Dia, viu? Como é? O Dan está esperando você aqui no programa do Meu Dia amanhã, no Jornal do Meu Dia. Obrigadão aí, Vicente. Aquele abraço. É isso aí, né? Temos a agradecer aí seu Vicente pela participação. E que bom, né? Que a gente só concreta o que a gente falou no início. E, Júlio, sabe onde que a gente... Já que você falou tanto de salitre, né? Amanhã a secretária de Agricultura, Luzinete Andrade, vai estar aqui com o prefeito Teodoro, exatamente para falar só dessa distribuição de sementes no município de Calipto, né? É isso aí. Eu acho que era esse segredo que você sempre contou aqui, né? Que vai ser entregue nas comunidades, né? Já deu uma palhinha. Pois né? É isso aí. Se liga amanhã, ó, no Jornal do Meio-Dia, se você quer de Calipto, vai ter todas as informações relacionadas ao programa Hora de Plantar e de forma que vai ser distribuído. Júlio, aonde que a gente compra aquela carne de domingo a domingo? Eu compro ali no frigorífico dois irmãos, né? Vizinho o tijolinho ali localizado na Avenida das Terras Arraes, né? E lembrando que tem promoção aí, viu, de frango a R$13 o quilo do frango e a carne de sol, R$30 o quilo e a carne de sol, o frango é só até hoje e a carne de sol permanece até durar o estoque. É isso aí. Aceita Pix? Aceita Pix, cartão de crédito, só não fiado. É, só eu confiado, brincadeira. Um abraço aí todo menino, nosso programa tá chegando ao fim, até domingo, se Deus quiser. Até domingo, pessoal, até as vezes que vem. Abraço aqui, Dona Iracema, lá no bairro Aparecida, está aniversariando hoje, né? Sua esposa do general veio aqui desejar os parabéns, tá lá com o radinho ligado no Papo e Rosa. Ah, parabéns Iracema, aí pra Dona Iracema, que Deus abençoe. Parabéns, Dona Iracema. Se você tem um sonho, coloque-o em prática. Ame o que você tem e conquiste o que você quiser. Descubra a verdadeira felicidade aonde estiver. Você acabou de ouvir Papo da Roça. Porque tudo começa aqui. Meio ambiente, agronegócio, sustentabilidade. Com Júlio César e Ana Maria. Até o próximo programa. O Papoco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo da segunda do Papoco Serrinha. Cozinha completa mais balcão 100% MDF por 699 com 12,79,90. Liquidificador Arro com 119. Fogão 5 bocas automático dentro do Vinho Atlas por 1.199 com 12,79,90. Batia. 5 polegadas LG com 12,99,90. 12,99,90. Precisando de crédito? Você é microempreendedor, autônomo e assalariado. Faça uma simulação sem compromisso. compromisso. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 15 anos. E o que ainda é melhor, com as menores taxas do mercado. É só aqui na Ágil Assessoria Financeira. Entre em contato 819-8262-0540. Repetindo, 819-8262-0540. Você sintoniza. Você sintoniza a Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretanto, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. E a gente fica muito feliz em poder levar para você sorte no conforto da sua casa, onde quer que você esteja. E a gente fica mais feliz ainda com a superação. Participa, tá? Manda um direct pra gente no nosso Instagram pessoal. Bruno, coloca aí o nosso Instagram, o meu, o do Emanuel. Emanuel, já consertou o teu, querido? Ainda não, né? Mas vai dar certo. Olha lá, segue primeiro o Super Sul de Prêmios, né? Aí o meu na sequência, arroba Tiesca Lima, manda um direct pra gente, que a gente consegue acompanhar em tempo real as suas mensagens. O do Emanuel ainda não está atualizado, mas a gente vai falar pra vocês agora. Gente, olha, a gente acompanha em tempo real as notificações das mensagens de você. Ou mesmo que você não, a gente não siga você, lá na parte de publicação, a gente consegue usar isso. Quem será o meu colega que vai vir para cá de hoje? Mas ninguém supera Maria Mão Aberta, gente. Ninguém supera. Muita diversão. Vamos falar com as meninas, irmão. O pessoal aqui pode escolher valor de dinheiro. Exatamente. Vamos comprar, Roberto. Quantas ela precisa? Deixa eu ver. Gente, quantas ela adquiriu, né? Quantos bilhetes ela adquiriu? Tá, querido. Juliana, bom dia também. Bom ter você aqui com o Vamos sim, gente. A melhor parte desse programa é essa técnica, gente. Essa, o CPD e o auditor. Bom dia, Júlio. Gente, Júlio, eu quero que você assim com a coragem. Sim, vai. Aquele bom dia com aquela cara de alegria. Júlio, olha tu ali, ó, na tela. Olha ali. Aí tu dá um sorriso bem, bem folgado. Com grade. Isso. Gente, Juninho é nosso cinegrafista que nos acompanha sempre nas nossas viagens. É o nosso diretor, nosso gerente aqui do CPD, né? Que sempre fica sentado com dados. Olha aí, esse homem desse tamanho. Esse homem nessa potência. Quero saber se tá tudo ok pra hoje. Com fé, João. Com fé, com alegria. Tudo ok. Com coisa Júnior, boa. Você fez a sua fé também, Júnior? Obrigado, Júnior. Chamar o Arthur. Gente, vamos chamar o Arthur. Que bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia. Obrigado. Autorizadíssimos Arthur. Fazer um teste. Como que é namorado de Arthur, que é o nosso Vou mandar um abraço para a namorada de Juninho também, que fica aqui sempre com a gente. Juninho, fica com a gente. Raquel, linda, obrigado, viu, Raquel? Vamos voltar pra ela. Sim, Raquel nunca aparece. Tem Raquel, sim. Tem que dar o ar da graça. Tem oi, assim. Tem Raquel. Poxa, Raquel. E mostrar pro povo sua beleza. Então, gente, Raquel fica aqui. Raquel fica aqui só observando essa onda que a gente tira com o olho, sabe? Desse jeito. Já tô aqui, ó. Pra voltar. Legal. Pra tira pra. Samira, né? É, tem um beijo, Samira. Gente, coisa boa ter vocês acompanhando a gente no nosso ao vivo. Falta mais essa questão do serviço de Cristo. Pra gente é uma honra ter vocês na nossa companhia. E saiba que a gente está aqui todos os domingos, cedo da manhã, para fazer este projeto com muita dedicação, com muita seriedade para vocês. Bom? Bora saber o que é que tem que ser. Vamos lá. É super premiação que você quer. Por apenas R$5, o Super 800 Plus está avançando em 2.000 no primeiro prêmio. Uma pontinha nova no segundo. Um iPhone 11 no terceiro. E Honda Bros no quarto. E 20 rodadas da sorte de R$250 cada. Ainda tem um Rastmotion ganhou. E na quarta-feira você ainda concorre a Super Prêmios pela Loteria Federal. O Super Sul é só R$5. Super Sul de Prêmios é só pra nossa gente. É por isso que tem acelerada. Por isso que tem as coisas que tem com acelerada. É acelerada. Gente, deixa eu só confirmar acho que dá mais para ficar um bocado agora. Acho que não sei se uma com três. Tá pronto, gente, ó. Aumentar a machucada. Eu vou ganhar agora na raspadinha, tá? Porque tem três chances de ganhar. A poxa é o que? Tu vai ter o que? Maravilha. Thank you. você automaticamente, quando recebe o seu bilhete de entrada, o Rafa já pode encontrar o prêmio de imediato. No sorteio regular dos domingos, você tem uma cada mês. E quatro prêmios. E quatro prêmios. E quatro prêmios. Muita alegria no dia de hoje. Nosso painel expositor com códigos numerados de 60. As meninas podem colocar no nosso globo que é luz por transparente e circular para que você acompanhe a apresentação das bolinhas entrando e saindo. São exatamente 10 horas e 12 minutos. Estamos através da online ao vivo, mas de Marinho Sérgio em cadeia. Bora nós para o nosso primeiríssimo sorteio. Vamos embora. A gente quer agradecer aqui a todos vocês que estão acompanhando os nossos pais, que fazem um trabalho bacana aqui junto com a gente, com a palestra, e também as rádios parceiras. Você que está nos acompanhando também, está nos ouvindo por conta das rádios parceiras. Muito bom. Esse é um pouco especial para André Almeida, lá de Sabita, que está nos acompanhando, mandou beijo para a gente. Obrigada, André. A Juíla Alves também está nos acompanhando. Beijo para você, Juíla. Júnior Radialista, lá de Iguatu. Né? Maravilha. O pessoal do posto Cajinal de Planta, cidades Iguatu, Carinho, de Castro, Chegou e Vila Tricinico. Obrigado, gente. Vamos embora. Pede o seu bilhete, começa a marcar porque a gente está aqui nessa hora, viu? Valendo R$2.000 no primeiríssimo prêmio. Aproveite aí para marcar a primeira bolinha que sai, número 23. Subiu 23, marcou 23. No Super Sul de Prêmios você tem grandes chances de mudar de vida, acredite nisso. Subiu o número 13, marcou o número 13. Marcou o número 13. Aproveite também para marcar o número 50. Estamos ao vivaço, número 50. Marcou 50. Mais um número na sequência para você. Bolinha de número 22. Subiu 22. Marque 22. Aproveite também para marcar o número 45. Marcou 45. Olha aí. Mais uma bolinha chegando. Chegou a bolinha de número 5. Marque também o número 5. Subiu o número 5. Marcou 55. Número 58. Marcou 58. Rejeita o Super 5 Prêmios. Traz grandes chances para você mudar de vida. Então acredite na sua sorte sempre que ela está aí batendo na sua porta. Número 46, subiu 46, marcou 46. Número 60, marque número 60. Valendo R$2.000 nesse primeiríssimo prêmio. Número 31, marcou 31. Número 31, marque 31. Aproveite também para marcar o número 29. Número 29, marcou o número 29. Número 10, número 10, marca também o número 10. O Super Sul de Prêmios é só R$5 e te dá grande chance de mudar de vida. Número 1, número 1, subiu o número 1, marcou o número 1. Aproveite também para marcar o número 24. Número 24, marcou o número 24. Número 39, número 39, marque 39. Número 54, bolinha de número 54, Aproveita aí para marcar o 54, valendo R$2.000 o primeiríssimo prêmio, número 57. Subiu 57, marque aí também o 57. O Super Sul de Prêmios é só para nossa gente, para todo o sul do Ceará, caririense como nós. Número 17, subiu 17, marque o 17. Estamos ao vivaço aí para você. Número 56. 56, subiu 56, marque 6. Valendo R$2.000. Número 28. Número 28, marque 28. Aproveite também para marcar o número 11. Número 11. Subiu 11, marque número 11. Número 40. Número 40, subiu 40, marcou 40. Valendo R$2.000. Número 44, número 44, subiu 44, passou 44. Com muita alegria, todo domingão a gente traz muitas coisas boas para você no Super Sul de Prêmios. Número 26, marcou 26, subiu 26, passou 26. Aproveite também para marcar o número 51, número 51, subiu 51, passou 51. Mais uma bolinha na sequência, número 4, número 4, subiu número 4. Aproveite para marcar o número 4. Número 41. Olha o 41 aí, marcou já o 41. Número 9. Número 9, marcou o número 9. Valendo R$2.000. Super Sul de Prêmios é só para nossa gente. Número 14. Marcou o número 14. Aproveite também para marcar o número 52. Número 52. Atenção, temos 30 bolas chamadas. Marcou número 52. Marque também o número 18. Número 18. Subiu 18. Marcou 18. Número 2. Número 2. Marque número 2. Ai, ai, ai, boa sorte para você que adquiriu seu bilhete premiado Super Sul de Prêmios. Número 27. Número 27. Marcou o número 27. Aproveite também para marcar o número 55. Número 55. Aproveite também para marcar o número 36. Subiu 36. Marcou 36. Valendo R$2.000 no primeiríssimo prêmio. Número 37, ai meu coração, ai meu Deus, nós temos uma pessoa que está aguardando por um número, viu? Está aí aguardando por uma bolinha, subiu 35, marcou 35, passou, agora são três pessoas, ai meu coração, ai meu Deus. Número 20, passou de novo, quatro pessoas estão por uma bola, ai meu Deus. Número 32, ganhou! Coisa boa, menino! Olha, o número do bilhete que foi premiado foi o 023025, que nós chamamos 39 bolas. E o ganhador, vamos saber quem foi. Foi quem? Quem terá sido sentido por estudar? Francisco Félix, quem revendeu foi o Cícero Rocha, tá com o final de coisa boa! Saiu mais uma premiação para Várzea Alegre. Bom demais, R$2.000, gente. Vamos sim. Quem ganhou foi a Luzia Pereira de Costa, foi o menino aqui em Parque da Alegre. Aproveitar para mandar um beijo para a Luzia, super dedicada, carinhosa com a gente. Veio aqui, né, nos nossos estúdios na semana passada. E a gente, aliás, no sorteio passado, semana passada não. Sorteio passado, a gente fica super feliz com isso. Olha, o Wellington disse o seguinte: bom dia, se a moça comprou 17, eu comprei 46 e a minha mãe comprou 76 bilhetes premiáveis nos preços de prédios. Esse daí tá acreditando, viu, mano? Esse passado lá é o kit, aquele tanto só. Thank you. pra você. Deixa eu ver quem tem aqui. Rômulo, Ronaldo bateu um braço. Eu não consigo pela segunda, mas é isso, né? Deixa eu ver se vai. Ai, gente. Olha só, um beijo especial para os vendedores de Aurora na série CD, sua venda bem-vinda da farmácia. Nosso painel expulsou com as bolinhas numeradas com a 60 que podem colocar só o topo, que é luz do profano. Online, são exatamente 10 horas e 22 minutos ao Ivaço aqui para você. Um abraço especial para você que está nos acompanhando, está aí também sintonizado com a gente. Olha, eu vou refrescar para você que é que a gente tem premiação na frente. Você já vai se preparando para o seu bilhete premiado na frente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Jerônimo Pé de Fogo, Maurício Pé de Botões, o Legente Vereadores de Pauta de São Cedor. Bem que uma galera do Nomenclatura massa. Manda um abraço especial para Neto da Serra do Nogueira Salete, Ceará, vendedor Pé Quente. Alô para as rádios Nova Olinda, Felipe Vasco, Buriti, FM Santana do Cariri. Quem quiser receber o revendedor autorizado, falar com o Reginaldo Rodrigo Lanches. É, bora nós, gente, para o nosso segundo sorteio. Estamos autorizados, bora iniciar. Chegou o número 51. Chegou 51. Mais uma bolinha chegando, número 55. Bilhete premiado, super show de prêmios é só pra nossa gente. Mais uma chegando, mais uma, número 21. É isso aí. Mais número chegando, número 24. Subiu, chamou, chegou mais uma. Foi, número 31. É isso aí, gente. É só pra nossa gente, bilhete premiado. É o Super Sul de Prêmios, número 22. Valeu, Letícia. Beijo pra você, Irapuã Pinheiro. Número 54. Subiu, chamou, chegou mais uma. Você fica atento, número 45. 45. Número 10. Muito bom dia, com sorte pra você. É o Super Show de Prêmios, é só pra nossa gente. Mais uma bolinha chegando, número 52. Nas mãos da nossa querida Juliana, número 50. É o bilhete premiado, Super Show de Prêmios, é só pra nossa gente, valendo R$2.000. Chegou número 8. Mais uma bolinha chegando. Número 60. Mais uma bolinha chegando, número 5. Subiu, chamou, chegou, número 5, mais uma. Número 15. Beijo, querido Arthur Lima, vendedor do Icó. Beijo pra você. Número 59. Subiu, chamou, chegou, mais uma. Número 39. Galera de Campos Sales, valeu, Thales, um beijo pra você. Todos acompanhando o Super Sul de Prêmios ao vivo. Número 28. Subiu, chamou, chegou, 28. Ela vem mais uma. Chegou, número 1. É isso aí. Mais uma bolinha chegando pra você, número 38. Vem chegando o número 9 pra você. Mais uma vez, um alô pra Letícia, Irapuã Pinheiro. Um abraço, Letícia. para nós. Mais uma bolinha chegando no número 43. 43. Número 43. Mais uma bolinha chegando no número 44. Vizinho, caladinho, 44. Número 56 chegando para você. Número 56. 56. Número 26 chegou para você agora. Subiu o chão, chegou mais uma, número 27. Número 27. Subiu o chão, chegou mais uma, número 46. 46. Subiu o chão, chegou mais uma, número 3. Valeu, Milena, João Miguel e Gael de Fortaleza, cidade dos funcionários. Nos acompanhando. Beijo, galera da capital. Número 33 chegou para você agora, número 33. Subiu, chamou, chegou mais uma com alegria e boa sorte para você, número 19. 30 bolinhas chamadas até agora, gente, 30 bolinhas chamadas. Número 42, número 42, 42. Mais uma bolinha chegando, número 16. Boa sorte para você que nos acompanha. A bilhete premiável Super Sul de Prêmios é só para nossa gente. Número 20. Chegou o número 20 para você. Mais uma bolinha chegando, número 34. 34. Número 34. Opa, gente, ai meu coração, ai, ai, ai. Vamos devagarinho agora. Chegando, chegando. Nós temos um bilhete esperando aquele número especial. Número 23. Passou, agora 53. Passou. Agora são 3, 3, 3. Número 13. Ai, meu coração, gente. Meu coração. Apertadinho, apertadinho. Número 4. Passou. Agora são 7. 7 bilhetes para o Iaves esperando. A boa. Número 48. Passou também. São 8 bilhetes para o Iaves. Número 29. Meu Deus do céu. São 20. Número 12 chegou! Dois ganhadores! É isso aí, gente. Meu coração fica aflito. Número. Olha só. Dois ganhadores com 41 bolas chamadas. Bilhete do 00414 que vai dividir com o bilhete 0071. Os dois vão ver se encontram os segundos. Todas. Francisca de Assícera da Silva Souza, lá de Jucai. Foi a Liliane Alencar Vendedora e ela comprou na Regional Cariús, que vai dividir com Antônio Barreto, lá de Barro. O vendedor foi o Carlos. Eita, galera sortuda, ficou R$1.000 para cada um, né? A gente divide esse valor em partes iguais. Sortudos da vez, Antônio Barreto de Barro e Antônio de Assícera, lá de Jucás. Parabéns para vocês. Vamos saber que ganhamos o prêmio na edição passada. Vamos colocar aqui. Em partes iguais. Quero aproveitar para mandar um abraço, né, para a Aline lá de Armeróis e toda a galera de Armeróis que está acompanhando este dia, adquirindo seu bilhete comprado, seu curso de prêmios e receberam super bem. E a dona Marilce, gente, que pessoa, cara, que pessoa maravilhosa, que recebeu super bem. A gente tem direito a chupa, bolo, a conversa você, boa, tudo gostoso. Como é que você... Até você me responde bastante. Gente, eu não posso virar de costas, porque eu tô com a cirurgia aqui no macacão, tá? Eu tô precisando aqui do patrocinador de roupa, porque, olha, a situação, pra quem perdeu 12 quilos, o negócio tá puxado. Mas olha só, a dieta, querida, ela tá em... Eu acho que você pode perceber assim, que tá bem. Tá bem, tá ótimo. Bem fitness, só me diz outra coisa. Você vai ficar melhor agora, rápido. olha, a gente brinca muito aqui, que é pra levar alegria pra vocês também, mas olha só, seríssimo, acho que é seríssimo. A gente, vocês não sabem a satisfação que é de ter você como parceiro. Participando só para todo o regional, nossa regional de Vargas Alegre, é a sede de pessoas que vai pegar porque está na tela, número 21-3205-54, aqui para toda, né, galera que quer ir de Vargas Alegre acima, liga para cá. R$5,00 do Super Sud Center Slice para você. Tem R$2.000 no primeiro prêmio. Uma cozinha nova na segunda. Um iPhone 11 no terceiro. E Honda Bros no quarto. E 20 rodadas da sorte de R$250 cada. Ainda tem um rastro. A Shell ganhou. E na quarta-feira você ainda concorre a Super Prêmios pela Loteria Federal. O Super Sul é só R$5,00. Super Sul de Prêmios é só pra nossa gente. Super Sul de Prêmios. Segura aqui, meu amor, eu estou com o direito da vida. Ela foi você, ó, e agora, ficou mais fácil, você foi separado. Tá contando aí, 3, né? 3. Aí, o que é que tem aqui? Você ganha na hora, rascou a chuva. R$1.000, 500, 200, 100, 50, ou, que delícia, hein? É. Você tá ouvindo aí, né? Tá certo. Então, vamos ficar agora. Primeiro prêmio foi o valor que você pode receber, 17 porque olha, vem dizendo aqui em cima, né, que este documento é válido como recibo de pagamento, certo? Você pode ser contemplado pela Loteria Federal. Então fica esperto, porque tipo do índio não deu certo. Terceiro prêmio. R$2.000 pra você. É isso aí. R$2.000 pra você no terceiro prêmio. Nosso painel expositor com as bolinhas numeradas de 1 a 60. As meninas podem colocar no nosso globo que é lúdico, transparente, novo, claro, para que você atenção da movimentação das bolas que vem entrando e saindo. Estamos ao vivo através da tua online. São exatamente 10 horas e 36 minutos para você, querido ou querida, que nos acompanha ao vivo. Valendo R$2.000 no terceiro prêmio. Muita alegria para você nesse domingão e sorte, claro. No terceiro prêmio é só para a nossa gente e você tem grandes chances de mudar de vida com o terceiro prêmio. Você pode espalhar sorte para todo mundo. Ceará, que tem grande dificuldade. Então, mais. Esse é o nosso vendedor de torcida Campos Salles. Estamos aqui acompanhando ao vivo. Show demais. Isso é bom. Um abraço também especial para toda a rádio. Um abraço, e hoje é dia do fotógrafo, gente. Um beijo para todos os fotógrafos que nos acompanham aí de plantão. Um beijo especialmente para o nosso querido Júnior Silva e Marcelo Mulato aqui da cidade de Barra Celeste. Bora nós, terceiro sorteio chegando. Terceiro prêmio valendo R$2.000. Segura o bilhete, começa a marcar. Vamos lá. Olha aí, número 40. Subiu. 40. Marque número 40. Aproveite também para marcar o número 46. Subiu 46, marcou 46. Estamos ao vivo pela Atual Online, pelas emissoras parceiras. Número 55, número 55, marcou 55. Aproveite também para marcar o número 39. Valendo R$2.000, marcou 39. Marque também o número 43, subiu 43, marcou 43. Aproveite também para marcar o número 17. Terceiro prêmio valendo R$2.000. Marque também o número 58. Número 58, Super Sul de Prêmios é só para nossa gente, apenas R$5. Número 38. Número 38, subiu 38, marcou o número 38. Valendo R$2.000, o terceiro prêmio. Número 24. Número 24, o 24, marcou o número 24. Aproveite também para marcar o número 47. Número 47. Número 2. Subiu o número 2 também. Marcou o número 2. Número 22. Número 22. Valendo R$2.000 no terceiro prêmio. Aproveite também para marcar o número 26. Boa sorte para você que adquiriu o seu bilhete premiável número 26. Subiu 26. Marcou o número 26, são 10 horas e 39 minutos, estamos ao vivaço. Número 29, subiu o número 29, marque o número 29. Aproveite também para marcar o número 3. Subiu o número 3, marcou o número 3. Número 54, subiu 54, marque 54. Aproveite também para marcar o número 60. Subiu 60, número 60, bilhete premiável Super Sul de Prêmios é só pra nossa gente. Número 11, número 11, marque número 11. Valendo R$2.000. Atenção, número 30, marque número 30. Subiu número 30, marcou número 30. Aproveite também para marcar o número 28. Número 28, subiu, marque número 28. Aproveite também para marcar o número 10. Número 10. Número 7. Subiu o número 7. Marcou o número 7. Boa sorte para você que adquiriu seu bilhete premiável Super Sul de Prêmios. Número 59. Subiu 59. Marcou 59. Aproveite também para marcar o número 53. Número 53, subiu 53, marcou 53. Marque também o número 15. Número 15, subiu 15, marcou o número 15. Número 12, subiu 12, marcou o número 12. Valendo R$2.000. O terceiro prêmio Super Sul de Prêmios é só pra nossa gente. Número 33, subiu 33, marcou o número 33. E, gente, apenas R$5, você tem grandes chances de organizar a sua vida financeira. Número 21, subiu 21, marcou 21. Depois do número 21, você marca o número 1. Número 1, marcou o número 1. Valendo R$2.000 do terceiro prêmio. Número 1, subiu o número 1, marque número 1. Número 25, subiu 25, marcou 25. Atenção, temos 30 bolas chamadas. Marque também o número 52. Número 52, subiu 52, marcou 52. Número 51, marque 51, valendo R$2.000 do terceiro prêmio. aproveite também para conhecer os nossos regionais e se tornar um dos nossos representantes. Número 16, número 16, subiu 16, marcou o número 16. Aproveite também para marcar o número 34, número 34, marcou o 34. Atenção, número 27, número 27, subiu 27, marcou 27. Ai, meu coração. Ai, meu Deus. Temos uma pessoa que está aguardando por um número, viu? Aguenta, coração, número 19. Subiu 19, passou. Três pessoas estão aguardando por uma bola. Ai, meu Deus. Subiu o número 32, passou de novo. Agora são seis pessoas que estão aguardando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Subiu o número 13, passou de novo. Oito pessoas estão aguardando por um número. Aguenta, coração, boa sorte para você, número 35. Ai, 18 pessoas. Ai, ai, ai, número 5. Opa, subiu o número 5 e chegou. Oh, coisa boa, nós chamamos 40 bolas e nós tivemos um ganhador. O bilhete premiado foi o 027754. Vamos saber quem foi, né? Quem terá sido sortudo ou a sortuda? Foi online. O online, foi? Dados e não tem os dados não informados. A gente sabe que foi para Iguatu, né? Mas foi online. Informação não, mas é porque os dados, né? Não foi online. É porque os dados não foram preenchidos. Extravio, é? É. E agora, CPD, o que, que a gente vai fazer? A gente vai conseguir localizar o bilhete, né? Que é, como está informado, é um bilhete que foi extraviado, mas a nossa equipe vai investigar para encontrar o bilhete. É isso, Tito? Gente, olha, nesses casos a gente pede que vocês fiquem atentos, tá? Às nossas redes sociais. Porque através de lá, tá aqui na tela, inclusive, nosso Instagram, @superpessoasdeprêmios, tá bom? Fiquem atentos, tanto às minhas redes sociais, quanto a do Emanuel, também, principalmente a do Super Pessoas de Prêmios. Nas nossas redes, nós colocamos todas as informações pertinentes, né, cabíveis com relação aos ganhadores. E assim que a gente localizar esse bilhete, que a gente identificar toda a situação dele, a gente vai informar para vocês nas redes sociais. E também mídias em rádios, certo? Todas as nossas rádios parceiras, nós temos mais de 20 rádios, 30 rádios em cadeia junto com a gente para informar tudo a respeito dos ganhadores. Então não se preocupem, né? É tudo de forma transparente. No nosso Instagram também você consegue conferir todas as entregas que são feitas. A gente vai lá fazer as entregas e a gente coloca no Instagram lá para você se acompanhar um pouco. Oba, super simples, tem que passar aplicativo aqui no fim da tela, tá? Estou apontando o celular, tá lá. Você consegue baixar o app e fazer seu botão online também, né? Bora, exatamente. Bora. Vamos ver quem foi o ganhador ou ganhadora do terceiro prêmio da semana passada. Bora lá. Sincera Risoleide Alves, quem revendeu foi Nego Chico, fazer alegre, coisa boa, né? Gente, ela que disse que é viciada, né, no Super Show de Prêmios. Viciadíssima. Bora nós? Bora. Vamos seguir para o nosso quarto prêmio. O que será que vem aí? 20 mil reais para você. O nosso painel expositor com as bolinhas numeradas de 1 a 60. As nossas meninas podem colocar no nosso globo, que é lúdico, transparente e movido. Para que você acompanhe toda a movimentação das bolinhas entrando e saindo. São exatamente 10 horas e 45 minutos, estamos ao vivo através da tua online de mais emissoras em cadeia. Bora nós! Lembrando que a premiação da semana que vem está imperdível. No primeiro prêmio tem R$2.000, no segundo, a cozinha nova, no terceiro, o iPhone 11, no quarto, uma Honda Bros 160 NXR, que você pode acelerar para dar o tom. Vai. Ou você pode receber R$17.000 em dinheiro. Raspou, show, ganho. Querido Emanuel. Novidade. Que chegou para ficar. 1.150 e de raspou, achou, ganhou, é na hora. O Super Sub tem apenas R$5. Tem te rodado R$250 cada e ainda chances de ganhar pela Loteria Federal. Bom, pode respirar. Gente, Emanuel, querido, o que você faria com R$17.000? Me conta aí. Mas eu pagar. Os boletos, eles costumam vencer. Eu vou vencer em 2023 na vida igual os boletos. Bom boleto, não, né, já... querido? Vou vencer igual os boletos. Eu pagava um monte de conta, sobrava aí. Tá. Gente, olha, boleto é uma coisa que se multiplica, nem se acaba nem fica pouco. Bora nós! Quarto sorteio, valendo R$20 mil pra você, bilhete premiável, super sur de prêmios, é só pra nossa gente. Vamos lá, Juju! Subiu, chamou, chegou a primeiríssima bola, número 5 pra você. Sorteio autorizado pela CAM é 14, é só pra nossa gente. Número 15 chegou. Número 31 chegando pra você. Nova Linda FM, Vale do Buriti FM, Santana do Cariri, um beijo. Número 58. Número 42 chegou pra você agora, número 42. Subiu, chamou, chegou mais uma, número 24. Subiu, chamou, chegou pra você, número 26. Nas mãos da nossa querida garota da sorte, Juliana, número 12. Mais uma bolinha chegando, número 37. É bilhete premiável, super sur de prêmios. É só pra nossa gente, valendo R$20 mil. Esse quarto sorteio, número 47, chegou. Bora nós. Mais uma. Chegou pra você, número 55. Subiu, chamou, chegou mais uma, número 43. Subiu, chamou, chegou mais uma, número 13. Mais uma bolinha chegando, número 50, boa sorte pra você que adquiriu o bilhete premiável, super sur de prêmios. Número 51. Mais uma bolinha chegando, número 23. Subiu, chamou, chegou mais uma, número 29. Subiu, chamou, chegou mais uma, número 38. Mais uma bolinha chegando pra você, boa sorte, número 52. É o bilhete premiável, super sur de prêmios, é só pra nossa gente, número 8. Mais uma bolinha chegando, número 2. Boa sorte pra você que adquiriu o bilhete premiável, super sur de prêmios, número 19. Valendo R$20 mil, pra mudar a sua vida, bilhete premiável, super sur de prêmios, número 44. Mais uma bolinha chegando pra você, número 4. Mais uma bolinha chegando, número 25. Chegou número 60. Mais uma bolinha chegando, número 40. Subiu, chamou, chegou mais uma, fica esperto, número 57. Mais uma bolinha chegando, número 45. Chegou o número 30 pra você, são 30 bolas chamadas. Abraço pro Thiago Alves, 442. Número 34. Número 35. Mais uma bolinha chegando pra você, número 6. Mais uma bolinha chegando, número 41. Subiu, chamou, chegou mais uma, número 18. Número 27. Dois bilhetes, gente, esperando a bolinha especial, a bolinha da sorte, número 20, passou, agora são 4. Mais uma bolinha chegando pra você, número 9. Passou, agora são 8. Ai, ai, ai, meu coração, gente. Número 49. Passou, são 15. Número 56. E passou 23 pessoas esperando aquela especial. Será que agora? Número 14, passou de novo, são 33 pessoas. Ai, Jesus do céu, meu coração. Mais uma bolinha número 46. E chegou! Eita, Mimi! Dois ganhadores, gente! 42 bolas chamadas, dois ganhadores, bilhete premiável 024342, que vai dividir com o prêmio de 20 mil reais com o bilhete 038541. E quem serão os ganhadores ou ganhadoras? Foi? O Cícero Batista, lá de Aurora. Um abraço. O vendedor foi o Wilton. E vai dividir com Francisco das Chagas, lá de Salitre, foi a Valdicleia. Coisa boa, meu. Mas olha, a regional de Araripe. Alô, Tiago, beijo, Valdicleia, que premiou novamente. Lembrou da Valdicleia? Maravilha. Vamos saber quem foi que ganhou o quarto prêmio, né? Na solução rapidamente, Tiago. Você? Foi o seu José Gonçalves da Silva, de Farias Brito, José de Milton e a Rosivânia. Parabéns, eles dividiram aí a Honda Bros, o balão em dinheiro, né? Da Honda Bros 160. Agora a gente vai girar, né, Tietchan? Vamos girar, querido? Bora girar. 20 rodadas da sorte pra você. Boa sorte a todos que adquiriram um bilhete premiável. Super show de prêmios. 20 rodadas da sorte de R$150, cara. Isso mesmo. Tá começando a girar. Vamos girar. Gira. Girou. 037282, Vardia Alegre, Lalá do Santo, que revendeu pra Munda. Parabéns. Bora pro segundo tiro da sorte. Girou, chegou. Saiu pra Lavras da Mangabeira, 024041. Gilberta, é Gilvaldo? Não sei. Gilvaldo. Eduardo da Silva. Foi o Jerônimo Vendedor. Parabéns. Terceiro giro chegando, vai. Chegando, Manuel. Mais 250, tá chegando. Ó, tá girando. 011010 pro Crato. Bianca. Victor da Silva, quem revendeu foi a Bárbara. Victor. Bora girar. Quarto giro da sorte chegando. Saiu para Milagre, 031935, Cícero Miguel Pereira, foi o Marcos, o vendedor, parabéns. De novo, mais de R$150 do giro da sorte, tá chegando, olha aí, 04448, cara, Ipe, Cidelice Maria, para Araripe, quem revendeu foi o Veloso, parabéns. Bora nós, sexto giro da sorte, chegando. Saiu para Cedro, 031720, Renato e Jéssica. Vendedora foi a Jéssica, parabéns. Bora pro sétimo. Vamos lá, tá chegando. Olha, chegou 017857 para Tauá, Luiz Bandeira da Costa, que vendeu foi João Paulo, parabéns. Oitavo giro da sorte. Vai para Arneirói, 036650. Foi a Jaine Pedrosa da Silva, a vendedora foi a Daiane, parabéns. Ô, coisa boa, vamos lá, vamos embora. 0272, tá igual Manuel, meu filho, Peixoá. Bora nós, décimo giro da sorte chegando. Pra Cariú, 037980, Maria Miranda dos... Acho que Antônia. Antônia Miranda dos Santos, foi isso. A Dora, vendedora, é isso? Parabéns. Bora sim, bora pro 11º giro da sorte. 002711, pra Campos Salles, foi o Cauan Gomes. Ele é da cidade de Salito, quem revendeu foi Abel. 12º giro da sorte chegando pra você. Saiu pra cidade de Araripe. 038482 foi a Tainara Nunes. E a vendedora foi a Arielle, parabéns. 13º, sorte, adiantagem. Então chegou. 016284 foi o expedito. É quem revendeu foi Tom da Rota. Bora nós, 14º giro da sorte. Saiu para Mauriti, 032020. Foi o Augusto Francisco Lopes e o vendedor foi o Derlânio. 10º giro da sorte. 044844, Lavras da Mangabeira. José Cândido da Silva é vendedor. 16º giro da sorte vai para Cedro, 031746. Maria Neuza da Silva, vendedor foi Daniel. 17º giro da sorte, tá chegando, mais de 150. Chegou 007303 pra Barro. Irlandilza Tavares. Quem revendeu foi Jô Variedades. Parabéns. 18º giro da sorte sai para Cedro, 032681, Maria do Socorro Nunes. Vendedor foi o Santiago, parabéns. Oh, coisa boa, vamos para o 19º giro da sorte, mais 250. Chegando, girando. 011903 pro Crato, Marcos Antônio E quem revendeu foi a Ayana. Parabéns! 28º giro da sorte de hoje. Vai, pata. Ficou! 025542, Jaqueline Ferreira Batista. Revendedor foi a Janaína. Parabéns! Parabéns a todos os ganhadores e ganhadoras de hoje, gente. A gente fica muito feliz por vocês. E eu tenho um recado muito importante pra você. Eu e a Tia estaremos esperando você no domingo que vem. Você não pode ficar de fora dessa super edição. No primeiro prêmio tem 2.000, no segundo uma cozinha nova, no terceiro um iPhone 11, no quarto uma Honda Bros 160. E aquele da música, a nossa rascou, achou, ganhou. 1.250 na hora. E o melhor de tudo é que a gente dividiu aqui quadradinhos. Você tem agora as páginas 3, das 3 que tem alguma coisa. Que maravilha que tem nas 3. Melhor ainda, só R$5. Você pode comprar o bilhete online também pelo nosso QR Code. Está aqui no cantinho da tela, tá agora o QR Code. E a câmera do seu celular para lá e você vai direto no site. Consegue comprar e aproveita. E a gente está aqui. @supersup. A gente adora a interação de vocês. Continue. A gente adora a interação de vocês, adora quando vocês mandam mensagem, quando vocês participam, quando vocês dizem que estão ao vivo. Fico feliz, tá? E olha só a galera que ganhou hoje, né? Fica ligado que a partir de amanhã a gente já vai estar visitando a sua casa, né? Fazendo as nossas gravações. Tem que a cara da nossa garota da sorte hoje não está boa. Vai dar. Não perca a fé, vai dar certo. Se você não ganhou hoje, não fica triste, porque quarta-feira você pode ser ganhador ou ganhadora da Loteria Federal. E olha, um prêmio maravilhoso. Não pode deixar de perder. Não pode perder a fé. Ela tem que permanecer. Tem que permanecer firme e forte aí junto com você. É isso. Rapidamente, vamos ver o que é que tem. É super premiação que você quer. Por apenas R$5, o Super Sorte Prêmios traz pra você. Tem 2.000 no primeiro prêmio, uma cozinha nova no segundo, um iPhone 11 no terceiro e Honda Bros no quarto. E 20 rodadas da sorte de R$250 cada. Ainda tem um raspou, achou, ganhou. E na quarta-feira você ainda concorre a Super Prêmios pela Loteria Federal. O Super Sorte é só R$5. Super Sorte Prêmios é só pra nossa gente. Super Sorte Prêmios. E autorizado pela SRE, através do processo número 1737704621. Super Sujo Prêmios. Não fica. Não. Eu só R$5. E assim a gente faz isso. Mais uma edição do Super Sujo Prêmios. Estamos de volta. Por tudo. Deus quiser que você vai estar aqui pra você. E muita sorte. Super Sujo. Quer você? Beleza? Não esquece, não esquece. Não deixa de adquirir o teu bilhete para o Miável Super Sujo Prêmios com vendedor autorizado mais próximo da sua casa ou pelo aplicativo, ó. Baixa o app, tá aqui, ó, do lado. Para você, Super Sujo Prêmios, é só para nossa gente. Tchau, tchau, até tchau, a próxima gente, semana. Você está sintonizado na ZYH636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. A cidade inteira ligada na rádio que a gente quer bem. Liderança comprovada, é a cidade a primeira, não tem pra ninguém. A cidade é uma grande família, é um sucesso no rádio, é mais emoção, é esporte, é alegria, é rádio, serviço, é informação. Sim, sim, sim, sol, tô na cidade todo dia. Sol, sol, sol, sim, é a cidade a minha sintonia. Thank you. cidade inteira ligada na rádio que a gente quer bem. Liderança comprovada, é a cidade a primeira, não tem pra ninguém. A cidade é uma grande família, é um sucesso no rádio, é mais emoção, é esporte, é alegria, é rádio, serviço, é informação. Títulos de capitalização da... O Instituto Casa da Esperança São Filho comprando o jogo da SwatchCap e cedendo o direito de resgate. Consulte o regulamento completo e as condições gerais do título que está disponível no site www.joadasortecap.com. É isso mesmo, Tony. A gente começa cumprimentando toda a nossa equipe já preparada, já posicionada. A gente começa registrando a presença dos nossos auditores. Bom dia aqui pro Dr. David. Bom dia também pro Dr. Moisés. São os auditores que acompanham todos os sorteios, todos os resultados aqui apresentados. E por falar em resultado, nada melhor que cumprimentar também a nossa equipe de apuração de todos os dados e todos os resultados através do Érico Júnior, também do Giliardi. Bom dia para vocês. E aqui no palco principal, como sempre, nos auxiliando durante todo o programa, a gente tem as garotas da sorte. Bom dia para Renata, bom dia também para Maria Isabelle, que começa um sorteio deste domingo muito especial aqui no Joá da Sorte, Tony. Sejam todos bem-vindos ao Joá da Sorte Cap, ao vivo aqui pelo Canal 13 e pelas demais emissoras que compõem a Rede da Sorte e através também das redes sociais, você acompanhando a gente. Vamos aqui com o painel soberano Marco Valério, numerado do número 1 até o número 60, meninas da sorte, bolas para o globo, porque agora o Marco Valério traz essa maravilhosa premiação de hoje. É isso mesmo, você que durante toda a semana comprou o seu título do Joá da Sorte, ajudou as ações da Casa da Esperança São Pio, você vai concorrer à seguinte premiação. Olha aqui, você que está vendo pela TV, um título semelhante ao que você comprou durante esta semana. A gente tem então R$3.000, veja aí, no primeiro e no segundo sorteio, tem R$4.000 no terceiro e vai subindo para um super HB20 zero quilômetro do prêmio principal, além do Giro da Sorte, que hoje serão 40 ganhadores no Giro da Sorte, R$500 em cada prêmio, Tony. Todo mundo ligado a partir de agora pelo Instagram do Joá da Sorte Cap, pelo Facebook, também pelo YouTube, sejam bem-vindos. A nossa emoção de premiação está no ar, Marco Valério. É isso mesmo, a Renata vai ligar o globo pra gente começar muito bem o primeiro sorteio desse domingo, valendo pra você R$3.000, Tony Araújo. Hora de dinheiro, de grana pra você no Joá da Sorte Cap, valendo pra você R$3.000 em dinheiro, marcando o primeiro número, marco o número 34. 34, marquei, marco o número 34, marcando o direitinho, prestando bem atenção, de olho no título, Joá da Sorte Cap, marque o número 28. 28, marcando, 28, marcando, é grana, gente. É dinheiro pra você nesse primeiro sorteio, R$3.000 em dinheiro, marque o número 60. 60, marcando, 60, marcou, marcou direitinho, 60, presta bem atenção, o coração bate forte a mil, vem agora o número 38. Marque aí, alô, alô, a grande Juazeiro do Norte, aquele abraço, bom dia, boa sorte também, Crato, marque o número 27. 27, marcando, 27, marca 27, marca 27. 27, marcou, marcou, deixou, prestou bem atenção, de olho no título, vem 42. Você marca o número 42, é o seu Joá da Sorte Cap batendo na sua porta. Marque agora 51. 51, você marca. Se prepara comigo, marcando 51 na dupla chance da felicidade. Vale grana, R$3.000 em dinheiro, marca o número 21, marca 21, marca 21. 21, marcando, 21, marcou, marcou, deixou, prestou bem atenção, girou de olho no título. Marque agora 52. 52, você marca 52 para colocar dinheiro no bolso. São R$3.000 em dinheiro. Marque o número 12. Eu falei número 12. Você marcando o número 12. Marcou aí. O coração bate forte. Amigo, vem o número 45. E você marca. Marca 45 com o Joá da Sorte Cap. É bom demais. É alegria na sua emoção. Vem o número 13. Marca 13. Marca 13. Marca 13. 13 marcou. Já se preparou bem. Vem o número 50. 50 marcando. 50 marcou. Lembrando que o Joá da Sorte Cap é emitido pela Capemisa Capitalização. Marque agora o número 53. Você marca. placa. Marcou 53, Zezinho. Bate forte, coração, a mil, vê o número 55. 55 marcando, preparando o coração para ficar feliz da vida. Alô, Barbalha, bom dia, boa sorte. Marcou o número 43. 43 marcando, 43 marcou. Você marca aqui pelo Joada Sorte Cap. Emoção na sua vida, marque o número 10. Marca 10, marca 10, marca 10. Todo mundo ligado pela rede da sorte. Bom dia, vê o número 29. 29 marcando, 29 marcou. Prestou bem atenção, 29. Já se prepara comigo, vê o número 7. Marcou o número 7, marcou o número 7. 7 marcou, emoção demais. É grana, gente, pro bolso. Marcou o número 24. 24 marcando, valendo 3 mil reais de dinheiro. Nesse primeiro sorteio, marque agora 33. 33 marcando, 33 marcou, marcou. Direitinho pra saber, atenção, de olho no título do Joada Sorte Cap. Marque o número 1. Marcando o número 1, marcou o número 1, marcou o número 1 direitinho. Marcou direitinho, presta atenção. Vem agora o número 2. Marca 2, marca 2. E eu chamo ela, a torcida do Joada Sorte Cap. Aquele abraço pra todo mundo. Boa sorte, marca 47. 47 marcou, marcou direitinho. 47, prestou bem atenção. Vem agora 39. 39 marcando. 39 marcou. Você em Lavras da Mangabeira, Cedro também com aquele abraço. Bom dia, Iguatu. Boa sorte, marca 16. 16 marcando. 16 marcou, marcou direitinho. Presta bem atenção, de olho no título, vê o número 4. Número 4 marcando, número 4 marcou, é pra sua emoção, é pra felicidade, são 3 mil reais de dinheiro, marcou o número 25. Eu falei 25, você marcando, Joada Sorte Cap com a família, 25 marcou. Já se prepara, vê o número 49. Marca 49 aí pra colocar essa grana no bolso. São 3 mil reais de dinheiro nesse primeiro sorteio, marcou o número 57. 57 marca aí, marcando 57, subindo, Marco. Confirmando o Tony, número 57. Anote número 57, 30 números chamados, Tony. Emoção demais e você marca agora o número 3, marcando o número 3, preparando o coração, marcou o número 3 direitinho. É o Joada Sorte Cap na sua porta. Vem o número 37, 37 marcando, marcou 37, marcou direitinho 37, presta bem atenção. É pra sua felicidade, 3 mil reais. Marca o número 44, marca o número 44. Alô, Gola da Sorte, vendedor aí em Vaz Alegre. Bom dia, marque o número 59, marca o número 59, 59, 59. Subindo, Marco. Confirmando o número 59, com ele novidade, Sony. Agora 34, número chamado. Já temos dois títulos pelo número da sorte. Dois corações a mil, batendo forte pelo número da sorte para colocar no bolso 3 mil reais de dinheiro. Marque agora comigo o número 15. Marca 15, marca 15. Subindo, Marco. Sorte número 15. Alô, você de Assaré. Turma boa de Granjeiro. Bom dia. Boa sorte para todo mundo. Marque o número 22. Marca o número 22. 22. 22, 22 e parou, parou, parou, parou, parou. Tem ganhador no Joada Sorte Cap. Sorte vida pra valer. É muito mais prêmios pra você. Joada Sorte Cap. É isso mesmo, seu Joada Sorte Cap está no ar com muitos prêmios para você nesse domingão, primeiro sorteio de 2023. E agora a gente vai trazer o resultado do primeiro ganhador do ano no nosso primeiro sorteio. Número 22, último número anunciado pelo Tony, 36 números chamados, 3 títulos ficaram pelo número da sorte, um único título contemplado. Significa dizer que ganhou 3 mil reais. Sozinho ou sozinha, quem tem o título de número 20.619. Isto mesmo, 20.619 é o primeiro título contemplado do ano. Vamos aos detalhes, começando pelos números da sorte: 1, 4, 7, 10, número 12. Aí vem o número 22, último número anunciado pelo Tony Araújo: 24, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 43, 44, 49, 52, 57, 59 também, número 60. E é um ganhador da cidade do Crato. Alô, cidade do Crato. Antônio Ferreira Lima acaba de ganhar 3 mil reais no Joada Sorte. Ele mora na área rural, num sítio em Crato. Parabéns ao Antônio Ferreira. Começando o ano com o pé direito, 3 mil reais. Pra gente começar aqui o nosso sorteio, Tony. Bota felicidade nisso, cidade do Crato. O seu Joada Sorte Cap bateu na sua porta com muita felicidade, Marco Valério. Mas, Marco Valério, vou te falar. Felicidade também é quando a equipe do Joada Sorte chega pra entregar a premiação maravilhosa, Marco. Vamos falar dessa coisa maravilhosa, Marco. É bom demais. Premiação é sempre muito importante. E você agora vai conhecer já a premiação do próximo domingo, Tony. O Joada Soft Cap desta semana está imperdível. Tem R$3.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E no quarto sorteio, de uma só vez, você leva pra casa uma Honda Bros 160, mais uma Honda Start 160 CG, mais R$5.000. É isso mesmo, uma Bros 160, mais uma Honda Start, mais R$5.000, só pra você. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500. Tudo isso por apenas R$5. Aproveite! Comprando Joada Soft Cap, filantropia premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capivisa Capitalização. Joada Soft Cap. Que maravilha de premiação no Joada Soft Cap pra você. Vamos aqui com o painel soberano, numerado do número até o número 60. Meninas da sorte, bolas para o Globo, porque Marco Valério, ganhar uma moto é bom. Ganhar uma, duas motos é bom. E ganhar duas motos com mais R$5.000, meu amigo. Uma Honda está 160, mais uma Honda Bros, mais uma Honda Bros e também R$5.000 pro bolso. Olha só que premiação. Sensacional. Você pode começar aí o ano com duas motos na garagem da sua casa. Mais dinheiro no bolso, mais R$5.000. Então compre já o seu título do Joada Sorte desta semana, a partir de hoje já com os nossos vendedores, amanhã também espalhados em toda a nossa região sul aqui do estado do Ceará, parte de estados vizinhos também, todo mundo ligado no Joada Sorte, Tony. E olha só, tem também o QR Code para você acompanhar pelas redes sociais aí, você ligado com a gente onde quer que seja, tá bom? Tudo pronto, Marco? Tudo pronto, Globo ligado, partiu nosso segundo sorteio. Você agora terá a chance de concorrer a mais R$3.000. Tony Araújo. Hora de mais grana, de mais dinheiro. R$3.000 pra você no segundo sorteio do Joada Sorte Cap. Marque comigo o número 21, marca 21, marca 21. 21 marcou, 21 marcou, marcou, deletiu. Presta bem atenção, vem agora o próximo, já sobe o número 4. Número 4 marcando. Número 4 marcou, marcou, deletiu. Número 4, presta bem atenção, de olho no título. O Joada Sorte Cap batendo sua porta, vem 46. Marca 46 aí. Alô, alô. Cidade de Campos Sales, Fronteiras e Pio Nono no Piauí também na companhia. Marca o número 13. Marque o número 13, marca o número 13, 13 marcando. Marcou direitinho, presta bem atenção, vem agora 22. Você marca 22, marca 22. Vale 3 mil, vale 3 mil. No segundo sorteio do Joada Soft Cap, vem o número 18. Agora você marca. Marque o número 18, marca o número 18, marcou direitinho. Prestou bem atenção, de olho no título, vem o número 48. E você marcando 48, eu falei, 48 marcando. Marque aí, bate forte, coração a mil. Vem o número 33 agora. 33 marcando. Marcou direitinho, presta bem atenção, é pra você essa grana. São R$3.000 em dinheiro. Marque o número 41. Marque 41. Marcou o número 41, prestou bem atenção, 41 marcando, 41 marcou, vem agora 31, você marca 31, cidade de Nova Olinda também na companhia, alô, Vaz e Alegre, bom dia, marcou o número 35, 35 marcando, marcou direitinho 35, presta bem atenção, é pra você essa grana, é pro seu bolso, 3 mil, marque 16 marcando, 16 marcou, marcou direitinho, prestou bem atenção, de olho no título, todo mundo ligado pela rede da sorte, bom dia, boa sorte, marque o número 5, marca 5, marca 5, é a dupla chance da felicidade batendo na sua porta pra você com mais emoção. Lembrando que na próxima semana tem duas motos pra você, mais 5 mil. Honda Start, mais Honda Bros, 5 mil pro seu bolso. Só no quarto sorteio, quando o projeto tiver o número 58 agora. Marque aí 58. 58 marcou, marcou direitinho, presta bem atenção. 58 já sobe o próximo. Vem o número 39. 39 marcando, 39 marcou. É o Joada Sorte Cap batendo sua porta. Vem o número 8. Marque 8, marque 8. Marcou direitinho. O coração bateu forte a mil de felicidade. Vem o número 17. 17, você marca, marca 17, pra colocar R$3.000 em dinheiro no bolso. Marque agora o número 1, você marca 1 pra felicidade, 1 marcando, 1 marcou, marcou o número 1 direitinho, vem agora 30, marque 30 no seu Joada Sorte Cap, de olho no título, 30 marcou, já se prepara comigo, vem o número 38, 38 marcando, marca 38, todo mundo ligado, bom dia, boa sorte pra todo mundo, marca 53, 53 marcando, 53 marcou, alô, alô, cidade do Crato, bom dia, boa sorte, marca o número 12, você marca o número 12, marcando o número 12. Marcou direitinho, vem agora 49. Você de olho no título, 49 marcando. É o seu Joada Sorte Cap batendo na sua porta com a felicidade. Vem o número 19. Você marcou o número 19, número 19. Marcando, marcando direitinho, prestando bem atenção. De olho no título, emoção demais. Nesse domingão, marca o número 20. Marca 20 aí, marca 20, marca 20. R$3.000 em dinheiro, essa grana é pra você. Marque o número 11. Marca 11, marca 11, marcando o número 11. Marcando direitinho, 11, prestou atenção. Vem agora 30. 37 marcando, 37 marcou, Cidade de Aurora também na companhia, bom dia, marca 47 marcou, 47 marcando, marcando direitinho, prestando bem atenção, de olho no João da Sorte Cap, meu número 15, você marca 15, marca 15, marca 15, vale 3 mil, vale 3 mil, essa grana é pra você, marque 57, 57 marcando, 57 subindo, Marco. Anote, número 57, já passou o número 57, 30 números chamados, bom dia pra você da cidade de Barbalha. Todo mundo ligado na companhia do João da Sorte Cap ao vivo, marque agora 32, marcando o número 32, marcando o número 32, marcou direitinho, presta bem atenção, de olho no título, abraço pros vendedores do seu João da Sorte Cap ligados, marque agora comigo 44, número 44, marcando, marca 44, marca direitinho, presta bem atenção, de olho no título, emoção demais no seu domingo, vem o número 60, marca 60, marca 60, coloque essa grana no bolso, 3 mil reais em dinheiro nesse segundo sorteio, marca o número 9, marca o número 9, marcando o número 9, marcando o número 9, eu quero ver você feliz da vida, por isso eu chamo a torcida do João da Sorte, João da Sorte Cap torcendo por você, vem o número 36, 36 marcando, subindo, subindo, Marco. É verdade, Tony, com o número 36 a gente tem novidades, 35 números chamados, já temos um título pelo número da sorte. Um coração que bate forte a mil pelo número da sorte, pra colocar no bolso 3 mil reais de dinheiro e você marca 40, marca o número 40, marcando 40, subindo, Marco. É verdade, número 40 pra você valendo 3 mil reais. Coloque essa grana no bolso, marque agora comigo o número 3, marca o número 3, marca o número 3. 3 e sobe, sobe, sobe. Anote, número 3, já passou o número 3, vai subindo, Tony. O coração bate forte de emoção no João da Sorte Cap, marca o número 10, marca o número 10. Marca o número 10, subindo, subindo, Marco. Confirmando o número 10, alô você de Araripe, alô você de Mauriti, bom dia. Bom domingo e boa sorte pra você, marca o número 45. Marcando o número 45, subindo, subindo, Marco, 45. Tá legal, 45, anote número 45, a qualquer momento pode ter ganhador. Coração bate forte a mil, marque comigo o número 59, marca o número 59, subindo 59. É verdade, Tony, anote número 59, 40 números chamados, temos 32 títulos pelo número da sorte. Emoção demais, o João da Sorte Gap ao vivo, marca o número 6, marca o número 6, marcando o número 6, eu falei número 6, número 6 e parou, parou, parou, parou, parou, tem ganhador no João da Sorte Gap. De vida pra valer. Isso mesmo, estamos ao vivo aqui na sua emissora preferida através do Juá da Sorte Cap. Pessoal que está ouvindo pelo rádio também, grande abraço, obrigado pela companhia. Número 6, último número anunciado pelo Tony, 41 números sorteados, 62 títulos ficaram pelo número da sorte. Um único título contemplado. Ganhou 3 mil reais quem tem o título de número 135.980. Portanto, o único ganhador também no segundo sorteio. Título que tem as dezenas 06, último número anunciado pelo Tony. Também 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, número 30, 33, 36, 38, 40, 41, 47, 48, 49, 57 também, número 60. E é uma ganhadora da cidade de... Sérgio Santo! É a Francisca Cruz, mas tá um nome ali bem complicado, do sítio Baixio dos Pastos, lá em Prédio Santo, e o Tony Lia foi o vendedor. Parabéns a Francisca aí, da área rural de Prédio Santo, ganhando 3 mil reais aqui no Juá da Sorte, Tony. Felicidade, pode fazer a festa, Brejo Santo, que o Juá da Sorte Cap tá batendo na porta aí de Brejo Santo, hein, gente? Que coisa maravilhosa. Mais coisa maravilhosa também, Marco, em se falando nisso, é quando a equipe do Juá da Sorte, tá agora sim, Marco, quando a equipe do Juá da Sorte Cap chega batendo na porta dos felizardos do último domingo. É, alegria total, é aquela visita que você quer receber quando chega a equipe da entrega da premiação. O Cícero vai trazer todos os detalhes pra gente, vamos conferir. Muito bom dia, Marco Valério, bom dia, Tony, bom dia pra todos. Olha só, o primeiro prêmio saiu para Damiana Quirino, que mora no bairro São Francisco, Brejo Santo. Ela ganhou sozinha no primeiro prêmio de Joada Sorte, R$5.000. Eu estou aqui com o representante legal, o Francisco, o esposo da Damiana, que vai falar da alegria, a felicidade de ganhar no Joada Sorte. Tá feliz da vida? Ah, sou bem demais. Eu estava precisando muito desse dinheiro, né? E dinheiro, você sabe que todo tempo é bom. E é o que eu digo. Quem comprar um dia vai ganhar. É não parar. Quem tem gente que compra uma vez, aí desiste. Não, vamos insistir, que a sorte um dia chegará. Quer dizer então que o segredo para ganhar é? É comprar e acreditar. Porque se você não compra, como você vai ganhar? É verdade, olha só que maravilha. Faça igual a Damiana. Comprou, acreditou e ganhou. Joada Sorte Cap, título emitido pela Capemisa Capitalização. É adquirir e acreditar que a sua hora vai chegar. Olha só, o segundo prêmio do Joada Sorte saiu para o Francisco Antônio de Almeida, zona rural de Brejo Santo. Ele ganhou sozinho no segundo prêmio R$5.000. Estou aqui com a representante, a filha do Francisco, que vai falar pra gente da alegria de ganhar no Joada Sorte. Felicidade. Muito feliz, hein? Meu pai ganhou, né? Fiquei muito feliz, nunca desistiu. E é isso, não desista. Sempre comprar, que um dia sua sorte vai chegar. Olha só que coisa boa, fácil igual o Francisco. Ele comprou, acreditou e ganhou. Joada Sorte Cap, título emitido pela Capemisa Capitalização. É adquirir e acreditar que a sua hora vai chegar. Joada Sorte Cap desta semana está imperdível. Tem R$3.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E no quarto sorteio, de uma só vez, você leva para casa uma Honda Bros 160, mais uma Honda Start 160 CG, mais R$5.000. É isso mesmo, uma Bros 160, mais uma Honda Start, mais R$5.000, só para você. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500. Tudo isso por apenas R$5. Aproveite. Comprando Joada Sorte Cap, filantropia premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Que premiação maravilhosa! Vamos aqui novamente com o painel soberano. Meninas da Sorte, por favor, numerado do número até o número 60, bolas para o Globo. Porque Marco Valério, olha só, com apenas R$5, meu querido, você colocar na garagem uma Honda Bros 160, mais uma Honda Start, mais R$5.000 em dinheiro no bolso. Fazer a festa, entrar um ano novo de boa, hein? É verdade, ganhar duas motos juntas num só sorteio com dinheiro no bolso, como falou o Tony. Então, o que é que você tem que fazer? Comprar esta semana o seu título do Joada Sorte, lembrando que do primeiro ao terceiro sorteio tem muita grana, né, Tony? Muita grana mesmo, do primeiro ao terceiro sorteio tem R$3.000 em dinheiro. Marco Valério, o giro, o mega giro da sorte. É, são R$10.000 no giro da sorte da seguinte forma: 20 sorteios e R$500. Pra muita gente ganhar, ser feliz aqui no Joada Sorte, Tony. Isso mesmo, é o Joada Sorte Cap com a dupla chance da felicidade batendo na sua porta. Tá tudo pronto, Marco? Tudo pronto. A Natália e a Paloma já prepararam tudo. Já já tem um sorteio de R$4.000. Daqui a pouco tem um carro. Cadê o carro? O carro pra gente mostrar aqui. O carro vai chegar pra você, exatamente um HB20 zero quilômetro no quarto sorteio. Daqui a pouquinho, porque agora a gente vai trazer o nosso terceiro sorteio, que subindo, é R$4.000. Vamos lá, Tony! R$4.000 a partir de agora pra você no Joada Sorte Cap. Que felicidade! É domingo de alegria! Você marcando comigo, Marco número 28, Marco número 28, Marco número 28. O 28 marcou, 28 marcando, marcando direitinho, pressão, bem, atenção, de olho, tido. Emoção demais. Marque comigo o número 50. Você marca o número 50, marca o número 50. Valendo pra você, R$4.000, R$4.000. Dinheiro nesse terceiro sorteio do Joada Sorte Cap. Marco número 6, Marco número 6. 6 marcando, 6 marcou, marcou direitinho, prestou bem atenção. Alô, alô, Nova Olinda, bom dia, boa sorte. Marco número 25, 25 marcando, 25 marcou. Vale 4 mil pro seu bolso. Marque agora comigo o número 42. Eu falei 42 e você marca pra felicidade com o Joada Sorte Cap. É bom demais. Marque o número 4, marcando o número 4, marcando o número 4, marcou direitinho. Alô, alô, Cidade de Exu em Pernambuco, bom dia, Exu, boa sorte. Marque o número 55. 55 marcando, 55 marcou, marcou direitinho, prestou bem atenção, de olho no título. Vem agora comigo o número 1. Você marca o número 1, marcando o número 1, preparando o coração para colocar 4 mil no bolso. Marque o número 34. 34 marcando, 34 marcou. E daqui a pouquinho no quarto sorteio tem um lindo HB20, um novo HB20, 0 km, sem cesarinho pra você. Marque agora comigo o número 18. Você marcou o número 18, marcou o número 18, o número 18 marcou. Já preparou bem o coração, vem o número 30. Marque 30, marque 30 pra felicidade com Joada Sorte Cap. É bom demais. É dupla chance. Você marcando. E agora vem 31. Marca 31 aí. Marcou 31. Alô, alô, a grande Juazeiro do Norte. Todos os bairros, ruas, sítios, fazendas e povoados. Ligados com Joada Sorte Cap. Bom dia, marcou o número 13. Marca 13, marcou o número 13 direitinho. Prestou bem atenção. De olho no título. Vale 4 mil, vale 4 mil. Marque o número 7. Número 7 marcando. O número 7 marcou. É a sua grande chance de ficar feliz da vida com 4 mil no bolso. Marque o número 60. Marque o número 60. 60 marcando, marcou direitinho. Presta bem atenção, vem o número 8 e você marca comigo o número 8. Número 8 marcando, preparou bem o coração para a felicidade. Vem 35 agora. Marcando 35, 35 marcou. Lembrando que na próxima semana tem Honda Stack 160, mais Honda Brasileirinho. Mais 5 mil para você colocar no bolso. Duas motos, mais 5 mil no quarto sorteio com dupla chance. Marque agora 49. Você marcou o número 49, marcou o número 49. 49 marcou, marcou direitinho. Cidade de Porteiras na companhia também, marcou o número 23. 23 marcando, 23 marcou. Prepare o coração para ficar feliz, para colocar 4 mil no bolso. Marque o número 39. 39 você marcando, marcou 39. Já se prepara comigo na emoção. O Juá da Sorte Cap vai bater na sua porta. Marca 16. 16 marcando, 16 marcou, marcou direitinho. 16 prestando bem atenção. O coração bate a mil. Vem o número 43 agora. 43, marca aí, marcando 43. É a dupla chance da felicidade. Marque comigo 37. 37 você marcando, Juá da Sorte Cap batendo na sua porta. Sobe comigo, vem o número 5. Marca 5, marca 5. Lembrando que o Juá da Sorte Cap é emitido pela Capemisa Capitalização. Marca agora comigo 17. 17, marca aí. Marcou 17, muito bem. Alô, alô, Lavras da Mangabeira, bom dia, boa sorte. Marca 53 comigo, marcando 53. Coloque 4 mil no bolso. É o terceiro sorteio. Vem agora o número 41 e você marcando. Se prepare comigo, marcou 41. Marcou direitinho 41, preparou o coração para ficar feliz da vida. Já vem o próximo, marque 11. Marque o número 11, marque o número 11. Este é o seu Juá da Sorte Cap, é daqui, é do Cariri, gente. Marca comigo 52. 52 marcando, 52 marcou, marcou direitinho, prestou bem atenção. De olho no seu título do Juá da Sorte. Marque comigo o número 3. Número 3 marcando, subindo, subindo, número 3, marco. Anote o número 3, já chegamos a 30 números no terceiro sorteio, valendo 4 mil reais. Tony Araújo. E a torcida do Juá da Sorte capita forte por você. Isso mesmo, marque agora comigo o número 26, marcando 26. 26 marcando, 26 marcou, marcou direitinho, prestou bem atenção, de olho no título. É pra sua felicidade, é o Juá da Sorte Cap batendo na sua porta com mais emoção. Marque 33, 33 você marca. Prepare-se pra ficar feliz da vida com 4 mil no bolso, 33 marcou. Já sobe agora com o número 21. 21 você marca, 21 marcando. Cidade do Barro também na companhia, bom dia, boa sorte. Marque comigo o número 12, marca o número 12, marca o número 12. É o seu Juá da Sorte Cap fazendo a felicidade, vem 29. Marcando comigo 29. Se preparou bem, 29 marcou e sobe, sobe, sobe, Marco. Anote número 29, Tony, com ele novidades. Agora 35, número chamado, já temos um título pelo número da sorte. Um coração a mil batendo forte pelo número da sorte pra colocar no bolso 4 mil reais em dinheiro. Alô, cidades de Iguatu, Icó e também a cidade de Jucás e Cariús na companhia do seu Juá da Sorte Cap. Marque comigo o número 20. Marca 20, marca 20, subindo o número 20. Vamos lá, número 20, anote número 20, já já tem um HB20, já já no prêmio principal, Tony. Daqui a pouquinho no quarto sorteio, a mudança de vida com a dupla chance, novo HB20 zerinho pra sua garagem. Marque comigo o número 44, marca o número 44. 44, subindo, Marco. É isso, número 44, valendo para você 4 mil reais. Coloque essa grana no bolso, marca 58, marca 58. 58, subindo, subindo, subindo, Marco. Número 58, alô, alô, cidade de Milhã. Bom dia, você do Crato, aquele abraço. Aquele abraço para todo mundo ligado com o seu Juá da Sorte Cap. Marcando comigo na emoção, vê o número 57, vê o número 57. 57, 57, parou, parou, parou, parou, parou. Tem ganhador no Juá da Sorte Cap. De vida pra valer. É muito mais prêmios pra você. Juá da Sorte Cap. É isso mesmo, alegria, alto astral e muito muitos prêmios aqui no Juá da Sorte Cap. E agora o resultado do nosso terceiro sorteio. Aqui eu tenho todos os detalhes. Número 57, último número chamado pelo Tony, 39 números foram sorteados nesse nosso terceiro sorteio. 29 títulos ficaram pelo número da sorte. Olha o dedinho, um único contemplado. É isso mesmo, R$4.000 em dinheiro saindo no Juá da Sorte para quem tem aí o título de número 73.209. É o título contemplado aqui no nosso terceiro sorteio. Os detalhes eu trago com os números da sorte: 1478, número 13, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 52, 53, 55, 57, também número 60. Os números da sorte e é uma ganhadora da cidade de Milagre. É a Francisca Bezerra Oliveira, lá do sítio Água Vermelha em Milagres. E o Didi foi o vendedor pé quente. Parabéns, Francisca de Milagres, ganhando R$4.000 aqui ao vivo no nosso Juá da Sorte, Tony. É Milagres em festa, comemorando com o Juá da Sorte Cap. Parabéns aí pra você de Milagres. E pode esperar a caravana do Juá da Sorte Cap, vai fazer aquela emoção completa, Marco Valério. É isso mesmo. Daqui a pouquinho tem um carro zero quilômetro, uma HB20. Olha o carro chegando aí já pra você. Um carro zerinho. Daqui a pouco, olha aí, uma HB20 tá aqui, ó, pertinho da gente, esperando por você. Já já, mas antes a gente vai conferir a grande premiação da próxima semana, Tony. Que premiação maravilhosa! Juá da Sorte Cap desta semana está imperdível. Tem R$3.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E no quarto sorteio, de uma só vez, você leva pra casa uma Honda Pro 160, mais uma Honda Start 160 CG, mais R$5.000. É isso mesmo, uma Pro 160, mais uma Honda Start, mais R$5.000, só pra você. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500. Tudo isso por apenas R$5. Aproveite! Comprando Juá da Sorte Cap, filantropia premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capevisa Capitalização. Juá da Sorte Cap. Que maravilha na sua vida, Juá da Sorte Cap. Vamos aqui com o painel soberano numerado do número 1 até o número 60. Meninas da Sorte, bolas para o Globo Marco Valério, bem baratinho. Só R$5 apenas e você leva para casa. Olha só, duas motos mais R$5.000. Honda Start mais Honda Pro 160. Que coisa boa e grana pro bolso, Marco. É, tem mais R$5.000, além das duas motos que o Tony acabou de detalhar. Tem mais R$5.000. Tem um giro da sorte muito especial, 20 sorteios e R$500. São R$10.000 para você no nosso giro da sorte no próximo domingo. E também do primeiro ao terceiro sorteio, R$3.000 em cada um, Tony. Tudo isso para você aqui no Juá da Sorte Cap, para bater na sua porta com muita felicidade. Mas Marco Valério, tudo pronto aqui para o quarto sorteio, para mudar a vida das pessoas. As garotas da sorte já prepararam tudo, a Paloma já ligou o globo. Partiu nosso quarto sorteio, valendo para você um carro zero quilômetro, uma HB20 zerinho, Tony. Hora de buzinar a máquina, Marco Valério, HB20 zero quilômetro para sua garagem. Marcando o número 25, marca o número 25, marca 25, marca 25, marcou direitinho, prestou bem atenção, de olho no título, vem agora o número 33. Você marcando aqui no Juá da Sorte Cap, 33 marcou, marcou direitinho, presta bem atenção. O coração bate forte a mil, vem o número 14, marca o número 14, marca 14. HB20 zero pra garagem. Marque agora comigo o número 36. 36 você marcando, 36 marcou direitinho, é dupla chance. É a felicidade do Juá da Sorte Cap, vem o número 24. 24 marcando, 24 marcou, marcou direitinho, presta bem atenção. Emoção demais, vem o número 9. Você marca o número 9, marcou 9, marcou 9, eu falei 9. Todo mundo ligado, bom dia, marcou o número 29. Marcando 29 aí, marcando 29, é carro zero pra garagem. HB20 pra você. Marca 31, 31 marcando, 31 marcou, marcou direitinho, presta bem atenção, todo mundo ligado, aquele abraço, boa sorte, marca 41, marcando o número 41, marcando o número 41, prestou bem atenção, vem agora o número 3 e você marca, juntamente com a torcida do Juá da Sorte Cap. É a felicidade pra você, vem o número 1 marcando, número 1, Eu falei um e marque direitinho. De olho no título. Marque agora 18. 18 marcando, 18 marcou. Prepare o coração pra ficar feliz a vida. Você ligado com a gente. Alô, Missão Velha. Bom dia. Marcou o número 19. 19 marcando. Marca aí, 19. Buzine a máquina que é o novo HB20 pra sua garagem. Marque comigo 32. Marcando o número 32. Marcando 32. 32 marcou. Marcou direitinho. Presta bem atenção. Vem agora 37. Você marca o número 37. Número 37 marcando. Marcou direitinho. Prestou bem atenção. De olho no título. Vem o número 2. Marca 2. Marca 2. Marca 2. HB20 zero pra garagem. Marque o número 12. Você marcou o número 12 com a dupla chance da felicidade. Esse é o Joada Sorte Cap. Vem o número 45 agora. Número 45 marcando. Número 45 marcou. Marcou direitinho. Aqui você não concorre com a capital, meu amigo. Marca o número 17. Marca 17. 17 marcando. Prestou bem atenção. De olho no título. Vem o número 22. 22 você marca. Marcou aí direitinho. 22 valendo. HB20 zero pra garagem. Marque comigo o número 54. 54 marcando. 54 marcou. Marcou direitinho. Prestou bem atenção. Vem agora o número 51. Marca 51. 51 marcando. Marcou direitinho. 51. Eu tô na torcida juntamente com todos os lá da SoftCap. Marca 35. 35 marcando. 35 marcou. Marcou direitinho. Prestou bem atenção. De olho no título. Vem o número 47. 47 marcando. 46 marcou. 47 marcou. Alô, alô, a fera de Farias Brito. Bom dia, galego do Bar do Réu. Aquele abraço ligado com o Joada SoftCap. Marca 50. 50 marcando. 50 marcou. Emoção demais. Marca 49. 49 marque aí. É um novo HB20 CC0 para sua garagem. Marque 40, gente. Marcando o número 40. Marcou o número 40. Marcou o número 40 direitinho. Se ligou com a gente. Vê o número 60. Marca 60. Marca 60. Cidade de Iguatu também na companhia. Marcando. Se preparando comigo, Marco Valério. É, todo mundo ligado no Joada Sorte. Número 60. Agora 28 números sorteados. Já temos um título pelo número da sorte. Um coração que bate forte a mil pelo número da sorte. Para colocar na garagem o novo HB20 CC Zerinho, Zerinho. Marque agora comigo 44. Marco o número 44. Marcando o número 44. Marcou direitinho 44. Presta bem atenção de olho no título. É carro zero para garagem. Marque 34. 34 marcando. Subindo, subindo. Confirmando, Tony. Número 34. Já chegamos a 30 números chamados no quarto sorteio. Um título pelo número da sorte. Continua a torcida forte do Joada Sorte Cap. Torcendo com você. Marque comigo número 4. Número 4 marcando. Número 4 marcou. Marcou direitinho o número 4. Prestou bem atenção. Vem agora 55 e você marca. 55 marcando. 55 marcou. Lembrando que o Joada Sorte Cap é emitido pela Capemisa Capitalização. Marque comigo 58. 58 marcando. 58 marcou. Cada vez que você compra o Joada Sorte Cap, você está ajudando o Instituto Casa da Esperança São Pio. Marque agora comigo 30. Marca o número 30. Marcando o número 30. Marcou o número 30 para felicidade. Eu quero ver você com esse carrão na garagem. Esse completíssimo HB20. Vem o número 48. Marca 48. 48 marcou. 48. 48. 48. Parou, parou, parou, parou, parou, parou, parou, parou. Tem ganhador no Joada Sorte Cap. Sorte vida pra valer. É muito mais prêmios pra você. Joada Sorte Cap. Ao vivo também pelo nosso Instagram, Joada Sorte Cap, pelo Facebook, nosso canal no YouTube com as imagens para você conferir todo o nosso sorteio. E agora chegou a hora do resultado do quarto sorteio para você, um carro zero, um HB20 zero quilômetro. Vamos aos detalhes, número 48, último número anunciado pelo Tony, 35 números sorteados. Nós tivemos um título que ficou pelo número da sorte e também um único título contemplado, ganhou sozinho o carro zero aqui no Joada Sorte. Quem tem o título de número 85.054 é título contemplado, vai receber carro zero aqui do Joada Sorte. E o título tem as dezenas 2, 3, 9, 12, número 14, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 33, 36, 41, 45, 47, 48. O último número anunciado pelo Tony, também 49, 51 e 60. É ganhadora! É uma mulher, hein? Ganhadora de Juazeiro do Norte! Alô, Juazeiro! É a Sara Raquel. Veja aí o detalhe do título dela, né? Sara Raquel, ela mora na rua Radialista, aí não colocou o complemento, 733, bairro Tiradentes. Muito provavelmente é a rua Radialista Coelho Alves. É isso aí, no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte. Maria do Socorro, foi a vendedora pé quente. Parabéns, então, a Sara Raquel vai andar de HB20, 0 quilômetro, aqui no Cariri e no, na região inteira, através do Juá da Sorte, Tony. É Juazeiro em festa, gente, pode comemorar Juazeiro. Que festa maravilhosa, hein? Parabéns aí pra ela. E olha, eu tô sabendo que a vendedora pé quente é a Mariazinha, viu, meu amigo? Festa, mulher tem o pé quente. É o Juá da Sorte Cap batendo na porta e a festa vai ser grande lá na Radialista Coelho Alves, Macolé. É aqui em Juazeiro, é daqui. É do Cariri ali. Valeu, parabéns a Sara Raquel de Juazeiro do Norte, ganhando, portanto, uma HB20 0 quilômetro. E agora se prepare, porque vem aí o Giro da Sorte. 40 prêmios pra você, meu amigo, no Giro da Sorte. Segura, Marco. Vamos lá, ao vivo no Juá da Sorte. De vida pra Sorte, Giro da Sorte. É isso mesmo, estamos ao vivo no Juá da Sorte, Giro da Sorte. Para quem não sabe ainda, você concorre com as dezenas que estão ali na parte inferior do seu título do Juá da Sorte. Serão 40 sorteios e R$500. Tá preparado? Então vamos começar. Vamos lá, primeiro Giro da Sorte para você, com as dezenas de número 52, 24 e 89, título de número 22.489. Quem ganhou R$500 foi a Francinete Feitosa, lá de Caririaçu, e o Edísio foi o vendedor pé quente. Vamos então ao segundo Giro da Sorte com as dezenas 02, 64 e 40, título de número 26.440. E quem ganha é o José, lá de Brejo Santo, e o José Basílio foi o vendedor. Agora girando para você, terceiro sorteio com as dezenas 55, 97 e 09, título de número 59.709. Quem ganha é o Gustavo Camilo de Crato, ganhou aí R$500 pra você. Vamos lá então, girando agora o quarto sorteio com as dezenas 62, 44 e 77, título de número 124.477, é de Juazeiro do Norte, ganhou aí R$500. Ernesto Eduardo, Cristina foi a vendedora. Passando agora para o quinto com as dezenas 07, 62 e 20, título de número 76.220. E quem ganhou é o Brandon Pastor de Lima, lá do Crato. Comprou com a Valéria, lá do shopping. Agora vamos ao nosso sexto sorteio para você, com as dezenas 13, 05 e 72, título de número 130.572, é de Mombaça. Almir de Mombaça comprou aí com o vendedor Azul. Girando agora o sétimo sorteio, 63, 34 e 63, dezenas do título contemplado, 133.463. E quem ganha aqui R$500 é de Barbalha, Maria. A Maria Irma Sampaio de Barbalha Selma foi a vendedora. Girando agora para o oitavo sorteio ao vivo no Juá da Sorte. 55, 08 e 77, título de número 50.877, Isaac Neto, lá de Iguatu, e a Carmegiane foi a vendedora pé quente. Girando, já chegamos ao nono sorteio, 02, 97, 06, título de número 29.706, a ganhadora é a Aline da Silva, isso mesmo, ela é lá da Ingazeiras, em Aurora. Parabéns, então, girando para o décimo sorteio, R$500 saindo para o título, que tem as dezenas 59, 52, também número 94, título de número 95.294, é de Farias Brito. Ganhou R$500 Francisco Hélio Gonçalves Santos. Parabéns, a Leiliane foi a vendedora pé quente. Agora, décimo primeiro sorteio com as dezenas para você, 54, 92 e 00, título de número 49.200. 200 é de Campos Salles. Olha aí os detalhes. Ganhou R$500, Maria Francisca da Silva, lá de Campos Salles, e a Andressa foi a vendedora pé quente. 12º sorteio para você. Dezenas na tela, 61, 25 e 62, título de número 112.562. É de Icó, R$500 para Maria do Socorro Torres, e a Marli foi a vendedora. Girando, girando, 13º sorteio, dezenas 08, 52 e 91. Título de número 85.291, ganhador de Juazeiro do Norte. É o Pedro Frazão de Araújo, do Sítio Gavião. Tá certo, e a Josefa foi a vendedora. Agora chegamos ao 14º sorteio. Dezenas 53, 92, 93. É o título de número 39.293, ganhadora da cidade do Crato. A Edivânia de Oliveira, lá de Crato, e o Amaral foi o vendedor pé quente. Girando agora, 15º sorteio, 54, 02 e 18. Números aí, dezenas do título de número 40.218, é de Jucas. José Vieira dos Santos ganhou R$500. Neide foi a vendedora. 16º sorteio para você agora, com as dezenas 60, 25 e 41. Título de número 102.541, é de Pedra Branca. O ganhador é o Antônio Nobre da Silva, e a Damiana foi a vendedora pé quente. Girei aqui mais um. 17º sorteio, com as dezenas 63, 62 e 64. Título de número 136.264. É para a cidade de Exu, Pernambuco. É isso mesmo. Ganhou R$500, João Rogério dos Santos, lá do posto. E o Cícero Alves foi o vendedor. Vamos girar. Girar para mais um agora. 18º sorteio, com as dezenas 13, 76 e 04. Título de número 137.664. É da cidade de Caririaçu. É isso mesmo, Cícero Rodrigues Cabral, lá do sítio Formiga, e o José Daniel foi o vendedor pé quente. 19º agora, com as dezenas 10, 20 e 80, título de número 102.080, está contemplado, e é da cidade de Milagres. Milagres, portanto, Antônio dos Santos, ele foi o ganhador, e o Adailton, vendedor pé quente. Chegamos na metade, gente. 20º sorteio. Pra muita gente ser feliz no Joá da Sorte. As dezenas 58, 27, 06. Título de número 82.606. É de Araripe. Chico Belo foi o vendedor. E o Roberto. O Roberto foi o vendedor pé quente. O título 82.706 está contemplado. Girando pro 21º sorteio agora, no Giro da Sorte Especial, com as dezenas 13, 28 e 88. Título de número 132.888. Cidade MV. É Missão Velha, não é, produção? Vamos lá. O Carlos André da Silva, lá do sítio da cidade de Missão Velha, Fran foi o vendedor pé quente. Agora chegamos ao 22º sorteio, com as dezenas 10, 96 e 55. Título de número 109.655 é de Icó. É a Cícera Rosa, lá de Icó, e o Alexandre foi o vendedor pé quente. Agora vamos, deixa eu girar aqui, olha, para o 23º sorteio para você, com as dezenas 11, 16 e 50. Título de número 111.650 é de Copiara. José Alésio ganhou, portanto, aí R$500. O Antônio foi o vendedor. Girando agora para o 24º sorteio, 02-97-93, título de número 29.793, é de Lavras. É isso mesmo, tá na tela. Cícera Thaís de Araújo, lá de Lavras, comprou aí. Título de sorteio e quem ganhou foi o Firmino Tavares Neto, lá do Barro. Vamos em frente agora, 27º sorteio ao vivo no Tiro da Sorte. 090059, dezenas do título de número 90.059. É lá na cidade de Jardim, alô Cidade Serrana. José Nivaldo Alves, lá de Jardim, e o Gugu foi o vendedor pequeno. Girando agora para o 28º sorteio. Atenção nas dezenas do seu título: 54, 52 e 32. Título de número 45.232 é de Mauriti. Luiz Antônio de Azevedo, de Mauriti. Parabéns, ganhou R$500. 29º agora. 59. 67, 68 títulos, aliás, dezenas do título de número 96.778. É o título contemplado de Barbalha. O Francisco de Barbalha comprou com o vendedor Alexandre. Chegamos agora ao 30º sorteio no Giro da Sorte. Dezenas 12, 41 e 50. Título de número 124.150 é de Santana do Cariri. O ganhador vem de lá. É o Amaro da Silva Neto e o Davidson foi o vendedor pé quente. Chegamos agora ao 31º sorteio, 039201. São as dezenas do título de número 39.201, que é da cidade do Crasso, Francisco da Silva Gonçalves. Ganhou R$500, Valdemar foi o vendedor. Agora girando para você, ó, agora para o 32º sorteio, com as dezenas 54, 73 e 47. O título de número 46.347 vai para Mauriti, Nenzim Belém. E o Sudivan foi o vendedor pequeno. Agora vamos para o 33º sorteio no Giro da Sorte, com as dezenas 71, 56 e 05. Título de número 115.605 é de Milhã. Francisco Lucena Sobreira e a Andréia, lá em Milhã, foi a vendedora pré-quente. Portanto, parabéns, ganhador de Milhã. Girando agora, vamos ao 34º sorteio. 59, 86 e 31, título de número 98.631 é de Barbalha. Jones Marcones e o Gordo, como ele colocou aqui, foi o vendedor pé quente em Barbalha. Parabéns, 35º sorteio agora, boa sorte. 02, 33 e 74, o título de número 23.374 é para Aurora, Maria Aparecida Dias. Ganhou R$500 em Aurora e o Cícero da Posto foi o vendedor pé quente. Bora girar, minha gente, agora pro 36º sorteio, 56, 26 e 05, é o título que tem as dezenas, título de número 62.605 é de Abaiara, é isso? Abaiara Cidade, Francisca Carmelita. E o José foi o vendedor pequente lá em Abaiara, cidade querida e simpática. Agora vamos ao 37º sorteio. Saindo com as dezenas 55, 75 e 03, título de número 57.503 é de Juazeiro do Norte. Francisco de Assis Gomes e a Francisca Joana foi a vendedora pé quente. Atenção, gente, agora os três últimos sorteios. Boa sorte para você. Girando para o 38º sorteio. 01, 71, 08, título de número 17.108, de Juazeiro do Norte, Maria Alberlânia Pereira. E o Wellington foi o vendedor pé quente. Girando agora para o 39º sorteio, dezenas 13, 85 também, 69, título de número 138.569, ganhador de Aurora é o Francisco Valmir de Souza. Lá de Aurora, logo foi o vendedor pé quente. Bora girar agora para o 40º sorteio. 40 giros da sorte, nessa sessão especial para você, do Juada Sorte. 07, 62 e 29, dezenas do título de número 76.229, é de Arapiraca, Alagoas. Olha só, Leonardo Rezende da Silva, ele esteve em Juazeiro do Norte, lá no shopping, comprou com a Edna e foi contemplado. premiado com R$500. Portanto, aí, 40 ganhadores, 40 felizardos do nosso Giro da Sorte, que volta no próximo domingo. Agora, a alegria dos ganhadores do último sorteio do Juá da Sorte. Volta com os felizes ganhadores. Olha só que maravilha, quem se deu bem no terceiro prêmio: Mirialdo Custódio Vieira, da Zona Rural de Aurora. Ele ganhou sozinho o terceiro prêmio do Joá da Sorte, R$5.000, e vai falar pra gente da felicidade de ganhar no Joá da Sorte. É bom ganhar. É só a pessoa comprar, acreditar que ganha. Eu comprei, ganhei. Chegou em boa hora. Graças a Deus chegou em boa hora, final de ano bom. Você já entrou o ano com o dinheiro no bolso? Graças a Deus, foi. Olha só que maravilha. Joá da Sorte Cap é acreditar e comprar, que a sua hora vai chegar. E olha só, 5 pessoas dividiram o 4º prêmio do Joá da Sorte. Tem mais gente feliz. Estou aqui da Sabi Cor, com as ganhadoras Agil Rede Batista, para falar pra gente da felicidade de dividir aí R$100.000 com mais 4 ganhadores, gente. Eu tô muito feliz e quero dizer que comprem o Joá da Sorte, acredito que um dia sua sorte chega. Olha só que maravilha, chegou embora. Chegou sim. Olha que coisa boa, acredito na sorte, vocês vão estar quase mesmo. Comprou, acreditou, ganhou. Agora vamos conhecer os outros ganhadores. Aqui com o José Macedo, no distrito de Ingazeiras, Aurora. Ele também dividiu o 4º prêmio, R$100.000, com mais 4 ganhadores. E o seu José Macedo vai falar pra gente da felicidade de ganhar no Joá da Sorte. Muito feliz de ganhar. O senhor compra sempre? Desde que começou, tá bom. Chegou embora, seu José? Chegou. Felicidade imensa. Maravilha. Ano novo começando e você já com dinheiro no bolso. R$20.000 você recebendo aí, o prêmio foi rateado, R$100.000, é isso? Uhum. Qual o recado para quem não adquiriu o Joá da Sorte? Se compre e dia chegou mesmo, né? Assim como chegou a sua vez? Como chegou minha vez. Olha que maravilha, faça igual o seu José. Comprou, acreditou e ganhou. Agora vamos conhecer mais um ganhador. Também dividiu o prêmio foi o trio Alexandre, Sandra e Alex. Dividiram no 4º prêmio com mais 4 ganhadores, R$100.000 do Joá da Sorte. E a Sandra vai falar da felicidade de ganhar no Joá da Sorte. Bom, foi o maior presente, né? Que tá super feliz. Eu super recomendo comprar o Joá da Sorte. E a sorte nada mais não faz. Chegou em boa hora. Boa hora. Boa hora. Presente maravilhoso. Fim de ano, começo de ano chegando aí, tudo. Tudo ótimo. Olha que coisa boa. E o segredo pra ganhar? Comprar, né? Não desistir, comprar. Olha que maravilha. Faça igual esse trio. Acreditaram, compraram e ganharam. Agora vamos conhecer mais um ganhador. E já estamos aqui no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, com um dos ganhadores do 4º prêmio, o Grande Barroso. Isso mesmo, ele dividiu com mais 4 ganhadores do 4º prêmio do Joá da Sorte, R$100.000. E o Barroso vai falar pra gente da felicidade de ganhar no Joá da Sorte. Rapaz, foi uma tremenda felicidade, né? Veio na melhor oportunidade, começar 2023 com uma grande bolada aí, né? E só agradecer. Agora, pra ganhar, tem que comprar, né? E ter sorte também, né? Olha só que maravilha, fácil igual o Barroso, ele comprou, acreditou e ganhou. E agora vamos conhecer mais um ganhador. Francisco Erlen Araújo Lima, do bairro São José, Juazeiro do Norte, dividiu o 4º sorteio, R$100.000 em dinheiro, com mais 3 ganhadores. Estes são os ganhadores do Joá da Sorte Cap que ganharam R$1.000 no Giro da Sorte desta sexta-feira, dia 30/12. Roberto Ferreira Souza, de Juazeiro do Norte. Pedro Viana Beicó. Maria Verônica da Silva, de Juazeiro do Norte. Marconi S. Lima, de Barbalha. João Leite Neto, de Cedro, Pernambuco. Gisley de Giane e Tico, de Aurora. Marilene Lucino Sena, de Vitor Velha. Corrinha dos Bordados, de Juazeiro do Norte. Graciliano Alves dos Santos, de Açaré. E Maria Aurileide, de S. Bezerra, de Cariús. Continue comprando o seu Joá da Sorte Cap e boa sorte. Joá da Sorte Cap. O Joá da Sorte Cap desta semana está imperdível. Tem R$3.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E no 4º sorteio, de uma só vez, você leva para casa uma Honda Pro 160, mais uma Honda Start 160 CG, mais R$5.000. É isso mesmo. Uma Pro 160, mais uma Honda Start, mais R$5.000, só para você. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500. Tudo isso por apenas R$5. Aproveite. Aproveite! Comprando Joada Soft Cap na TV premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Simples emitido para Café Visa e Capitalização. Que maravilha! Joada Soft Cap para mudar sua vida para melhor. Lembrando, meu amigo, que nós estamos finalizando aqui agora mais uma edição do meu, do seu, do nosso Joada Soft Cap. Para você que teve uma companhia, um forte abraço a todos e até domingo, se Deus quiser. Tchau, Marco. Valeu, Marco. Uma semana abençoada para todo mundo. Até lá com seu Joada Soft Cap. Opa, Rádio Tempo, hora certa para você. Agora faltando um minutinho para o meio-dia. Uma ótima tarde, né? Iniciando aqui mais um Festa da Tempo. Então fica aí na sintonia já já. Rádio Cidade, você sempre bem informado. O batuque de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo da segunda com favor você. Lavadora de roupa 13 quilos, filhas do Márcio Gato, 499 ou 12 de 49,90. Samsung Galaxy A22 de 128 GB por 1.199 ou 10 de 119,90. Roupinho de esporte, cabelão por 899 ou 12 de 89,90. Conjunto box, filho, bola com sacada do celular por 1.299 ou 12 de 129,90. Denim, o melhor está aqui. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 18 de janeiro, Dr. Sérgio, proctologista. Dia 21 de janeiro, Doutora Josiana, ginecologista. E Dr. Marcelo, ortopedista. Dia 24 de janeiro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Agende sua consulta ou exame no fone WhatsApp 889-9962-1018. Atenção, a comissão organizadora do programa Hora de Plantar, do município de Campos Salles, formada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, EMATES, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Federação das Associações, pede aos agricultores que procurem a EMATES para solicitação do boletim de movimento e, em seguida, o depósito das sementes localizado na Rua dos Guararapes, Guarani, em frente à Capela de São Francisco, mesmo local do ano passado, no horário de 7 da manhã às 4 da tarde. Dia 9 de janeiro, o atendimento será aos agricultores do Quixaiô e localidades adjacentes. Dia 10 de janeiro, aos agricultores de Barão de Aquiraz e Monte Castelo. Dia 11 de janeiro, aos agricultores do Itaguá. No dia 12 de janeiro, o atendimento será para os agricultores do assentamento Acofi. Dia 13 de janeiro, para o distrito de Carmelópolis. E dia 16 de janeiro, agricultores da sede rural. Para melhor atendimento, os agricultores deverão se deslocarem na data conforme o calendário aqui divulgado. Aqui é o meu potentinho, terra do Rio de Janeiro. Nesse chão não ignoro e não é do meu coração, minha terra primeira. Muito grande com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareira. Não deixe de usar, não vai se apagar, corre nas minhas veias. Administração trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, corremos mais. Podemos ter um lugar melhor. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3070. Só ligar, pra chamar gás. Pode ligar, resolvemos seu problema. É que a de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, o que fazer? Chama gás, vai lhe atender. Acabou o gás, é só ligar. Chama gás, vai lhe entregar. Chama gás, 99795-3070. Chama, temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, chama gás. Amor. Oi, bem. Uma coisa bem gostosa no ouvido que você faz, linda. Pode ver. A pinha. Os pãozinhos de cabinha égio. Como é? Papai! Tá na boca do povo! E agora, no Saca Lá, Avenida 100! você. E o povão de dinheiro. Valeu, Padre Aéreo. Essa colônia de delegada. Aquele pão bem quentinho. Tudo Marcelinha. Pão, biscoito, bolacha, bolo. Tudo. E também com a lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgado, febre venenosa, vitaminas. Todo grau. E ainda demais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, vai. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma regra de coisa. E um sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas da Raiz, 230. Pertinho da Macaé. Mesmo em Olinda, Cícero. A Rocha Padeaia, seu amigo. Você está sintonizado na CYH633, 630 kHz. Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Estamos apresentando o Diário. Participe. Personalidades, eventos sociais, informação e muito mais para a sua noite de domingo. Eu sou o Vicky. E você? Sobre o comando da Mariana Feitosa e o seu time de comunicadores, o programa traz atualizações sobre o mercado imobiliário, saúde, gastronomia, moda, além de projetos especiais sobre as regiões do nosso Ceará. Todo domingo às 7:30 da noite, com reedição na terça-feira às 21:30. Imperdível!